Bom, bem-vindos à 288ª sessão de Jornada de Sangue. Eu sou o Jefferson. E hoje a gente vai torrar no sol. Bom, na última sessão, vocês enfrentaram a própria Aeraclave, que era uma sombra da deusa Valcária, mesclada a uma cópia sombria também de cada um dos outros guardiões que vocês tinham enfrentado. Não! Sai daí! Fica nadando no negócio. Vai deitar, vai, Zé Bustinho. Vai deitar. Por que você vai encher o saco dos outros? Nossa, eu não vou deixar você subir. Eu te faço carinho, mas você não vai subir. Eu te faço carinho, não tem problema. Ô, filho de uma puta. Tira isso, amor. Não firme, não. Essa ponta aqui, meu B.O. só. Já sei como é isso. De uma vez por todas. Vai sair. E vai voar no dia, né? Di, bota uma cruz de proteção. Bom, vocês enfrentaram a deusa Aeraclave. Acidente de trabalho. Acidente de trabalho. E estava mesclada com o nada. Que estava mesclada com o nada também. E conseguiram derrotá-la de forma muito competente, muito capaz. Quando vocês derrotaram ela, ela finalmente se rendeu a vocês. Eu falei. Você ficou me gorando. Ela finalmente se... Daí você senta pra cá, que aí não pega só em você. Ah, meu pregador jogar porra. Não, não tem problema, não importa. Mas se ele amarrar essa ponte... Então larga aí, amor. É, desnecessário. Relaxa, gente. Estou agradecida. Vocês enfrentaram a Aeraclave, derrotaram ela. E aí ela falou o que vocês desejam. E ofereceu um desejo para cada um de vocês. Vocês se lembram o que vocês pediram? Não. Lembra? Eu não lembro. O que eu pedi? Então repita. Eu pedi para ela que ela encontrasse um jeito. Quer dizer, permitisse que encontrássemos um jeito da gente ter essa... O dano do vazio não nos atingisse, que a, não dano, mas é que a corrupção, sei lá, do vazio não nos atingisse da forma que ele nos atinge. As palavras foram... Celerim pediu que ela abdicasse a influência do nada completamente, ela expurgou o nada dela. A Toff pediu que o nada não influenciasse vocês mais, nem física nem mentalmente. É isso. E a Ciere pediu pra saber como é o labirinto da Mandador e como passar por ele. Foram isso que vocês pediram. E ela disse, ok, tudo bem. Não sou pau no cu que nem o Shenlong. Vou considerar o que vocês querem. Não vem com essa conversinha de, ai, não consigo fazer o que não tá nem dos poderes de Kami-sama. Não. Ela concedeu. Então, de alguma forma, que vocês não sabem ainda... Vocês estão protegidos da influência, de nada influenciar vocês. Tá? Vocês já viram ela se livrando, expurgando a essência do nada de dentro do corpo dela. E na mente da Ciere foi incutido algo novo, Ciere. você sente que tem alguma coisa nova na sua mente. Ok. Alguma coisa que você normalmente não consegue acessar. Sim, tudo bem. Tá? Mas você sabe que tem algo novo ali. Tá? E quando você tenta fechar os olhos e acessar esse algo novo, vem uma imagem à sua mente. Uma imagem de uma mulher, de rosto estoico, com a cabeça rodeada por uma coroa de lâminas afiadas. Encarando você e falando, você quer aqui? Se joga. Se joga. E assim vocês saíram, gritaram a clave pela última vez, saíram do plano das sombras, onde vocês estavam, naquele semiplano que pertencente ao mundo das sombras, e voltaram para a cidade das portas, a cidade de Sigil. Retornaram à cidade de Sigil e vocês foram fazer uma pesquisa sobre o local onde se encontra a segunda chave. Tá? Onde se encontra a segunda porta, né? Porque a segunda chave vocês já têm. Onde se encontra a segunda porta. Vocês fizeram algumas pesquisas por Sigil, na biblioteca, que vocês já tinham acesso, tudo. E aí vocês chegaram a uma informação. Cadê a informação que vocês chegaram? Provavelmente ficou na ficha do Celerim, né? A informação ficava ali perto mesmo. Da porta, né? Eu vou pegar aqui pra lembrarmos. Registro das eras, não é este. Pargo, não é este. Não é este. Cadê, Breda? Onde você pôs essa bagaça, hein? Seu puto. Olha. Aquela coisa legal que ele guardou. Será que é esse aqui? Não. Não. Eu acho que não está com o celeirinho, não. O que, que é exatamente? Aqueles escritos, aqueles pergaminhos que vocês encontraram. Eu acho que estava com ele sim, que é um caderninho pequenininho, não é? Uhum. Comigo não tem. Se ele roubou. Será que está comigo? Se ele roubou, tem uma possibilidade disso que aconteceu. A única coisa que eu tenho aqui é do mapa grandão. Acho que eu achei alguma coisa aqui. A única coisa que eu tenho é esse aqui, que é o mapa grandão. Exatamente. Grandão. Diário de Mullet, barqueiro do canal. Fragmentos preservados em pergaminhos escritos com tinta escura já desbotada pelo tempo e pelo odor salgado do canal. Já perdi a conta de quantas almas já levei sobre a ponte que transcende mundos. Cada uma com sua mania, sua pressa, sua chave esquisita que ninguém, em juízo são, pensaria em carregar. Mas é o preço da curiosidade e da perdição. Alguns dizem que me tornei parte da própria lenda do arco do marinheiro, mas eu apenas remo e observo. E aí, nesse relato aqui, todo desgastado pelo tempo e preservado o máximo possível pelos guardiões da biblioteca, ele traz excertos de pessoas que procuraram os seus serviços para passar no rio, conhecido como O Canal, o rio que cruza a cidade de Sigil, e passar por um ponto específico, que é conhecido como o Arco do Marinheiro, que é um arco que fica sob a ponte que transcende mundos. É uma ponte que cruza o canal. Vocês passaram lá em frente ela depois para observar. É uma ponte comum, ordinária, né? Embaixo dessa ponte ela forma um arco. A ponte é construída sob um arco, tipo estilo arco romano. Um arco minotáurico. Um arco tapistano. Ordinária. Não tem nada de estranho, de diferente, de extraordinário nisso. Né? Simples e ordinário, como qualquer coisa. Quando vocês olham pelo restante para lá, é o efeito, é idêntico ao que acontece em toda a Sigil, né? O sextante, ele brilha de forma ofuscante, tamanha quantidade de portais que existem espalhados, é difícil até você focar. E aí ele traz vários relatos de várias pessoas que em cima do seu barquinho, atravessaram o canal até chegar nesse arco do marinheiro, sobre a ponte que transcende mundos. É engraçado, tipo, a galera passando do nada, ficando a galera pra trás, tipo... Exato. E passa só o barco. Passa só o barco. Então, gente, como vocês conseguem ver a nossa direita? Gente? Não, pior é se os caras tá com alguma coisa que eles, é chave de portal e eles não sabem. Exato. Aí a galera, que legal aquilo, Risco sério. E as chaves de portais são as coisas mais ordinárias. Coisas mais ordinárias de todas. Tá? E aí ele descreve de várias pessoas que estavam portando coisas idiotas, ó. Dias depois trouxe em minha barca uma mulher coberta por véus escuros. Chamava-se Celinda. E de sua cintura pendia uma pequena lanterna apagada, envolta em correntes. Seus passos não faziam ruído, nem mesmo quando o barco balançava. Sob o arco, o ar gelou e, de repente, o som do canal morreu. A lanterna acendeu-se sozinha, lançando uma chama púrpura, e com ela abriu-se um portal como um espelho líquido negro como a Zevish. Através dele, viu uma cidade suspensa em teias intermináveis, torres afiadas e figuras caminhavam de cabeça para baixo. Celindra atravessou e o espelho fechou-se como se nunca tivesse existido. Os mercadores dizem que era o plano das sombras, mas eu só remei de volta em silêncio. Então, pessoas carregando... Dá pra gente ter o plano das sombras aí. Muito mais simples e fácil, é isso? É. Então, coisas ordinárias funcionam como chave. Sim, dava. Coisas ordinárias funcionam como chave. Certo? E ele traz vários desses relatos. E o que chamou a atenção foi um relato que bateu exatamente com uma descrição que vocês suspeitam, pela descrição, que possa ser o local onde se encontra a porta de prata. Obrigado. É um local que onde o sol é abrasador e é um local desértico, de um sol negro. E nas pesquisas que vocês fizeram, e vocês têm um detalhe adicional que contribuiu, porque vocês têm um morador desse local, alguém oriundo desse local. Alguém que agora é residente do plano do Grial. Um Tricrim. É o cara que tá no plano de banquete, ele não pode comer ninguém. É. Tudo é comida. Tudo é comida e ele não come ninguém. O cara que tá no meio das concubinas e tem que fingir que é o Nuco. É. Que isso. Específica essa referência. Específica. E o nome desse local é Atas. Vocês procuram informações sobre Atas e são parcas as informações sobre esse local. Mas vocês encontram algumas informações que dão algumas descrições, vocês descobrem que é um mundo desértico, que não existe praticamente água nesse local, que o oceano, ao invés de existir um oceano de água, como nos mundos que vocês visitaram, o mais se aproxima disso é um oceano de silt, um mar de silt, que é uma areia bem fina, mais fina que a argila. Tá? Como se fosse uma poeira mesmo. Como se fosse cinzas. E nos relatos do barqueiro, vocês encontram um cara que atravessou com um pouco de silt. Era um sujeito magro, de pele acinzentada e olhos que não fitavam jamais o mesmo ponto por muito tempo. Chamava-se Shishak e carregava um balde cheio de silt, como se fosse um tesouro. Disse que a coletara nos depósitos poeirentos nas docas do terra. Nas docas da terra. Quando passamos sob o arco, o ar mudou. Tornou-se seco, abrasivo. Como se o vento quisesse arrancar minha pele. Um portal alaranjado se abriu sobre nossas cabeças, descendo como véu flamejante. Do outro lado, vi apenas um mar de poeira cinzenta. Ondas de areia morta que engoliam o horizonte iluminado por um sol carmesim escuro. Shishak não hesitou. Carregando o balde junto do peito, subiu pelo arco e desapareceu. Nunca mais voltou. Alguns sussurraram tempo depois que aquele era o caminho até Atas, mundo árido, onde só os mais endurecidos sobrevivem. É, a gente tem que se preparar para ir para esse lugar aí, para não sofrer as consequências. Então foi onde nós terminamos na última sessão. Com vocês tendo essa informação de que, teoricamente, o mundo para onde vocês devem rumar, onde se encontra a porta de prata, se chama Atas. E o caminho para chegar até lá, o único caminho que vocês encontraram nas buscas que fizeram por Sigil, era um caminho no canal carregando um pouco de silt. E aí que a gente terminou na última sessão. Isso, vocês estavam indo para os sensitivos para descansar, exatamente. Vocês estavam descansando já nos sensitivos, na verdade, né? E aí, o que vocês fazem? Ô, Cira, você terminou de consultar sua biblioteca aí? Não, eu tô analisando aqui como é que eu vou fazer um pouco de silt pra gente poder atravessar. Você... Como é que chama? Não, que eu tenho medo. Você consegue, obviamente, né, seu plano. Será que você consegue abrir seu plano daqui? Consigo. Porque lá na biblioteca que você copiou da... De, tudo na de todas as salas que a gente passou? É. Então, talvez lá deva ter algum outro conhecimento que aqui em Sigil possa não ter. Vocês falam sobre Atas ou sobre Silt? Sobre Silt, sobre Atas, o que a gente vai enfrentar lá. Porque pela leitura que o Celerim fez do diário, você ainda consegue se adaptar, mas eu, como humana, não conseguiria sobreviver, talvez, aquele ar quente, talvez a queimar meus pulmões, o tempo disso. Então a gente precisa, pelo menos eu, assim como a Lisbeth, o Murray, a gente vai precisar se preparar para enfrentar aquele terreno totalmente hostil. Acho que a gente pode tentar falar com o Triquin que a gente encontrou, que tá lá no plano do Griel. Eu imagino que ele vai poder dar uma descrição bem específica. Verdade. De como é lá. Pode ser. E dizer o que a gente vai enfrentar, né? Além de outros dele. Uhum. Ou seja, o Griel vai ser prato cheio lá. Pra caramba. Podemos usar de isca. Você consegue, Griel, chamar o Triquin pra gente? Sim, sim, sim. Por favor. Vou abrir o meu plano aqui. O Griel, ele vai, faz um gesto, como quem abrisse uma... girasse uma maçaneta de uma porta. Uhum. E a porta surge e se abre. E lá vocês veem aquele jardim majestoso, cuidado e... constituído, formado pela cultura élfica. O Griel, ele aponta pra vocês e fala: vamos entrar, fiquem à vontade. O Triquin tá lá. Você não vai enxergar, eu tô só sentindo ele. É, porque... Você tá sentindo que alguém com muita fome? Não, sim, tô sentindo alguém com o coração aceleradíssimo. Vamos até lá. Vocês entram no plano, tá? Não, uma coisa, um palácio majestoso, a exemplo do que vocês viram em Lenoren, né? No que seria o auge de Lenoren, né? Mais parecido com o que vocês viram no... Por que esse negócio não tá funcionando? Mais parecido com o que vocês viram no último refúgio dos elfos em Valcária. Que era um refúgio que ainda preservava as construções de Lenoren, toda a arquitetura bela, majestosa dos elfos. Tá ligado, tava tocando. Por que não toca? Tava tocando. Ok. Preciso trocar esse aplicativo. Vou trocar esse tablet. Vocês entram, vem os elfos tocando suas liras, né? Vivendo calmo e tranquilamente. Chega o segundo Griel Lindir. Como é que é o nosso clone, né? Uhum. Verdadeiro? Os dois respondem: não, eu sou o verdadeiro. Os dois respondem pra você. Eu falei assim, só não lembro que eu não posso mentir. E... o Griel que tava fornicando com o Lindir, né? Caralho, a coelha, essa merda? É. Você já chegou aqui, tinha só 100, ó. Faltando que pegou, né? Ele... Estão dando em árvore. Não, tem alfa dando tudo que é lugar ali. Ele fala pra vocês. Ele está lá, nos fundos. Eu não lembro o nome dele agora. Triquin? Triquin é a raça, né? Chama o Triquin. Eu não lembro também. Não lembro. Agora. Chama de Tony, tá bom. Vai ser o Queen. O Queen. Ixi, Maria. Vamos ver se eu dou uma sorte de achar de primeira, assim. Acho improvável, faz muito tempo que a gente viu ele. Faz. Espada cantante. É uma bomba, baby. É uma Veritas. Foi antes disso, né? Foi. A gente tava, se não me engano, lá nos Beholders. Foi antes de entrar no Plano das Sombras ainda. Foi. Eu falei, faz muito tempo. Toff verdadeira, Griel falso. Enfim. Depois descobriremos o nome do Tricrim. Tonho, tá bom. Vai ser o Queen por enquanto. É. Acabei de passar pelo modo. Enfim. O Griel da preguiça, ele aponta pra vocês onde o Tricrim tá. E vocês veem que ele tá nos li... Não, Shadows não. Shadows não. Vocês veem que ele tá andando assim no que seria as bordas do plano do Griel. Tá? Os limites do plano dele. E ele tá fuçando ali. É, imagina que vocês têm... Que tenha nesse lugar... um muro coberto por uma cerca viva, por cipós e trepadeiras. Uhum. Isso é o limite do plano do Griel. Certo. Tá? Até onde ele é um plano, um semiplano, ele é fechado. Então o limite dele é isso. E era Shadows? Eu acho que era Shadows, né? Não sei, passou muita ideia, faz tanto tempo. Não lembro. Enfim, tanto faz. E... Ele tava no plano dos Beholders. Ele era tava petrificado, não era? Isso. Então eu tô perto aqui de onde ele tava. Eu acho que era Chaves o nome dele mesmo. Enfim, eu vou caçar aqui depois, eu acho. E ele tá nessa borda, uhum. Ali nas trepadeiras, e ele cutuca assim com as patas dele, tá? E parece um louva-a-Deus mesmo, a postura dele, né? Bem animalesco, bem selvagem, né? E ele vai, ele cutuca assim, e ele cava assim, raspa nessas trepadeiras, aí ele abre as trepadeiras, ele olha, chacoalha a cabeça assim, em desaprovação. Né, emitindo uns ruídos estranhos, né, uns chiados, uns estalidos. E chacoalha a cabeça desaprovando, mais um pouquinho, cava mais um pouco. E ele fica cavucando ali as bordas do plano do Griel o tempo todo. Quando vocês chegam, ele tá lá cavucando. Queen. Esse lugar é estranho. Ele vai, cava um pouquinho, abre um pouco de trepadeiras. E aí vocês veem que existe uma parede. Uhum. Tá? É uma parede sem cor, como se ela fosse translúcida. Como se fosse um vidro. Mas além desse vidro, vocês não enxergam nada. Além desse vidro, vocês não enxergam algo além do vidro. É porque aqui é um semiplano, né? Ele tem um espaço finito. Como? Pensa assim, é como se você estivesse dentro de uma casa que só tem uma porta, sem nenhuma outra janela. Vai, Jess. Não. Tá, vou na água. Ah, eu quero, gente. Estranho isso aqui. Não tem casas no seu mundo? Sim. É, como se fosse isso. Imagine uma enorme casa em que todo mundo aqui mora junto, só que não tem janelas. Tá? É paredes e uma única porta. Ah, mas tem a janela aqui, ó. É, mas não dá pra você passar. Normalmente as janelas dá pra você passar. É, areia. Vitrificada. Isso. É como se fosse vidro. Mas... Todas as paredes feitas de vidro. Cadê o outro lado? tem o outro lado, mas pensa que você tá flutuando no céu. Ele olha pra você. Aqueles olhos assim, são gigantes e pretos. E não denotam expressão quando ele olha pra você. Como se você estivesse olhando literalmente um inseto. Ele olha, ele coça a cabeça careca dele, coberta por uma carapaça, né? Com sua mãozinha com três dedinhos assim. Ele coça. E é muito estranho. Imagino que você deve estar ansioso pra voltar pro seu mundo. Não tanto. Não? Bem, aqui você não pode comer ninguém, né? Mas eles são gostosos. Mas você não tá comendo ninguém. Não me deixaram. Pois é. No seu mundo, pelo menos, você pode, né? Deram outras coisas, né, pra comer. Não gostei muito. Eu imagino. Mas aqui, pelo menos, tem uma coisa em abundância. Ele aponta pra um laguinho. Água? Água. O seu mundo não tem água? Não. Muito raro. Isso aqui, então, ele vai indo até o lago. Isso aqui, então... E ele pega uma carpa gigantesca, põe assim no meio das duas... Duas das quatro patinhas dele, tá? E ele começa... E vai comendo a carpa. A carpa se debate um pouco. Ele começa a comer, fazer um... Usar a vida e fazer ele sentir gosto de elfo no peixe. Mas como é gosto de elfo? Eu sei lá, ele que vai identificar. Como você vai fazer isso? Vou usar a roda da mente, porque é um efeito ilusório. E vou fazer com que a mente dele ache que tá com gosto de elfo. Ok. Não vou nem rolar teste pra isso. Não tem necessidade. E ele começa... Isso aqui tem um gosto bom. Esse é diferente. Tem gosto de... Ele olha pro Grial. Tem gosto. Ele olha pro Grial. Quando ele olha pro Grial, vocês têm a impressão de que de alguma forma bizarra, o olho dele se arregala. Embora o olho dele não se altere. Tá, mas a impressão que vocês têm é que o olho dele se arregala. Ele olha pro Grial, vocês têm a impressão que o olho dele se arregala ali. E vai devorando aquele peixe vorazmente. Imagina fazer tempo que ele não come um elfo. Ele come o peixe inteiro. Cabeça, rabo, espinha e entranhas. Caraca. Até as barbatanas do peixe ele devora. Não sobra nada. Ok, então não tem peixes no seu mundo. Eu nunca vi um desses. Elfo diferente. Bem, nós... Elfo do mar. Elfo do mar. Elfo do mar. Bem, nós estamos indo pro seu mundo. Elfo da poça. Elfo da poça. Nós estamos indo pro seu mundo. Atas, né? Por quê? Nós temos... Vocês... acharam o caminho? Sim. E a gente gostaria de informações sobre o seu plano, sobre o seu mundo, né? Como que é, o que a gente vai enfrentar lá, quais são os perigos, os desafios. E aí, se você quiser, a gente deixa você lá. Vocês me levariam? Se você quiser. Rapaz, imagina quanto tempo esse cara tá longe de lá. Não é paciência, vai ser um achado. Mas ninguém tem mais ninguém espécie. Ninguém lembra mais dele. Ele vai ser o rei da espécie. E eu poderia... Você tem uma bacia grande? Você quer levar água? Sim. Se eu conseguir levar bastante, eu posso ser um rei. Você tá querendo voltar pro lugar de onde você saiu há vai saber quanto tempo e já quer dominar o lugar? Porra! Não. Dominar? Não. Sobreviver. Eu olho assim, com ó, estilo. O quão maligno ele é? Muito. Na verdade, eu não diria muito, porque assim, ele não é maligno, é instinto. É, então, é isso mesmo. Ele não é mal, né? Crush. Crush. Crush é o nome dele. Mas é o seguinte, na palavra dele, carrega certa malícia. Ah, imagina se você vem num lugar sem água árido, você... Todo mundo quer ter o melhor que pode. É, só que é o seguinte. você vai usar água em benefício próprio para poder controlar aquela massa. Entendeu? Isso daí eu configuro como sendo maldade. As coisas deveriam ser distribuídas de forma correta. Se ele quiser ser o rei daquele lugar, que seja. Mas cuidando do povo dele. É, portanto, não sendo soberano. Se ele pedir água, mesmo se ele for soberano, não é um problema. Mas ele tinha soberano tirano. Ah, não, sim, tirano não. E aí, Grosh? O que vocês querem saber? Se você dividiria a sua água com os outros. Por quê? Por que não? Porque a água rara, escassa. Se você tiver bastante, você não vai precisar muito dela. Vocês bebem o que lá então? E olha pro Grial. A linguinha dele passa assim. Sangue? Sim. Poças, quando encontramos. Caramba. É, tem poças que sabem aqui de sobrevivência de sangue. É, achei que era tão escasso assim. Quando encontramos. Água muito rara em Atas. Ok. E quais são os perigos que tem lá, além da falta de água? Que tipo de perigos? Sei lá, quais são as criaturas, como é que é o terreno, as pessoas são receptivas, elas gostam de matar novos visitantes. Vem cá, tem alguma restrição que a gente não possa fazer? Sei lá, é ofensivo dar a mão pra alguém? Vai. Não. Hã? Por que você daria sua mão pra alguém? Não, é cumprimentar alguém. Vocês são muito estranhos, acho que eu quero ir voltar pra Atas mesmo. Em Atas, todos lutam pela sobrevivência. Muito difícil sobreviver. Não tem água como a poça daqui. Rara. Quem consegue água, vira rei. Mas não como reis feiticeiros. Os reis feiticeiros são soberanos. Reis feiticeiros? Sim. São pessoas que fazem magia, então imagina eu. Sim. Magia é coisa ruim, Atas. Destrói o mundo. Profanadores. A gente tem um lugar específico que a gente tem que ir lá. Eu imagino que sim. Está descrito no Enigma da Chave. É. Está com algum de vocês? Ele está comigo. Ah! O que você pode dizer pra gente desse lugar em específico, Croc? Espero que a é o Enigma da Chave. Não, o Enigma da Chave é esse aqui, ó. É, ele fala a Porta de Prata. Mas não tem um lugar específico. Fala, olha o que tá aí. A Porta de Prata que leva a uma noite de terror eterno, oculto está em areias eternas e escaldantes, onde a vida é selvagem e a magia uma odiada. Sim, Atas. A cidade dos guerreiros sobre a pirâmide do Rei Deus. Pirâmide do Rei Deus. Eu achei que isso aqui era onde estava a porta. Ah, gente, precisa ir até a porta, né? Tá, verdade, aqui é só a passagem pra Atas. Verdade. E você sabe onde é que fica a pirâmide do Rei Deus? Parece que sim. Sabe. Ele começa a comer outra carpa. Pirâmide do Rei Deus. Não é bom ir até lá. Por quê? Boris. Boris? Sim. Vampiro? Isso? Não. Que maluco interpretava o jornal, né? Isso é uma vergonha. Boris pra zero. Não, Boris. peraí, vou mandar só o Boris. Boris? Vou mandar só o Boris. Let the Boris to the floor. Se não é um certo primeiro de maio. O Boris. Orião. Kalak. Boris. Sim. Procurar essa informação, só um segundo. Oh, agora não tem onde nada. Não tem onde nada. Não tem, não tem onde ficar junto. Caramba, você tá dando tudo? Não tem como assim. Uma vez o Ranch trouxe, aí ele não falou do que era. Aí ele falou, ó, oh, talvez experimenta esse aqui pra você ver o que é. Eu tomei e falei, caju. Na hora. Tem como. Não, não é o Boris, não. Errei. Rajat. Rajat. Rajat. O que você pode dizer pra gente sobre isso? Ele é igual a você? Ele é... Turquim? Não, não, não, não. Rajat. É como você. Como você. Humano? Humanos. Tem humanos lá, pelo menos. Mas... só na aparência. Rajat... é... rei deus. Rei feiticeiro. O que é um rei deus? Ele é um deus lá pra vocês, é isso? É... como se fosse. Em Atas não haver deus como... deuses como aqui. Como nos... no, nos mundos de vocês. Em Atas... não há deuses. Há os... há Rajat e os... seus... seus lacaios, seus campeões... eles são feiticeiros, e reis e algozes. Provavelmente ele deve ter ascendido a rei por algum motivo. Provavelmente aí, por água, né? Exato. E aí a pessoa começou a clamar por ele, pelo aquilo que ele representava ou entregava. E aí ele acabou subindo um nível a mais que virou a divindade. Quando o pessoal pede pra ele, ele Rajat inventou magia. Magia profana destrói Atas. E qual que é essa magia profana? Como qual? Rajat faz muitas magias diferentes. Toda magia profana? É, isso que... sim. Magia destrói Atas. Como? Suga energia vital. Provavelmente. Sim. Provavelmente a água deles é a mana nossa. Talvez, alguma coisa assim. Ele vai matar nosso. Rajat ensinou seus campeões. Os algozes. Boris e outros campeões. Como fazer a magia. E Rajat mandou seus campeões. Matarem. Quem? Todos. Ok, Rajat é um tirano, então. Rajat quer exterminar todos e devolver mundo para a Era Azul. Como é a Era Azul? Era de água, de vida, talvez. Como é que quem matando todos vai conseguir isso? Era Azul é uma mentira. Não pode ter existido em Atas, nunca. Mas por que que matar todo mundo traria de volta essa Era Azul? Eu não entendo a cabeça de Rajat. Rajat quer matar todos e devolver. Ele diz que para humanos. O mundo na Era Azul. Era Azul? Dizem que era quando Atas era coberta de água. Como possa. Mas isso não pode ser verdade. Por que não? A verdade é quanto tempo você viveu em Atas? Porque eu não sei quanto tempo você ficou preso lá. E eu também não. É, e eu virei pedra e não sei o que aconteceu depois. Você quanto tem tempo uma você passou? Contagem de anos lá? Por exemplo, você estava no ano X? O ano 2, 5. Ou não? Vocês não têm uma contagem de ano? Sim, existe, mas eu nunca dei muita bola, já nem lembro direito. Entendo. Mas Rajat quer devolver o mundo à Era Azul. Ele diz que para humanos. Mas... conheci uma pessoa que... um anão. Como os anões que vocês têm aqui. Ok. Parece bem parecido com o Marco. Mas não, não, não parecido, mas não igual. Gosto diferente. Ah, ok, imagino. Ah, e o anão, Cassiano, ele mais forte. Pele mais marrom, avermelhada. Olhos cinzentos. É engraçado, mas não sei o que é russo. Não, Nimbus, não digo, não, caramba. Ele... ah, tem muita informação. Ele escapou de Boris. Boris matou todo o clã dele. Boris é o algoz dos anões. Mas ele escapou. E ele escapou porque disse que Boris parou a matança quando descobriu que Rajat estava mentindo. E ele disse que ouviu Boris balbuciando que Rajat, na verdade, queria devolver mundo para Halflings. Então o mundo dos Halflings? Isso não faz sentido, né? Ah, não sei. Halflings são selvagens. Vivem nas poucas florestas e são canibais. Eles comem tudo que não é Halfling. Então não são canibais. Canibais é comer outros Halflings. Você está certa. Enfim, eles comem tudo que não é Halfling. Se vocês passarem por uma floresta, serão pegos e virão comida de Halfling. Que legal. Legal? Ele, pode dizer, eles também são pitiquinhos? Sim. Pequenos, leves, ágeis, pés peludos, dentes pontudos. Dentes pontudos não é igual ao nosso, não. E comem muito, e comem tudo que se mexe. Ah, esse aí é igual aos nossos, então. Eu só como elfos e outras coisas quando não tem outra opção. Justo. Halflings comem tudo que não é Halfling porque eles gostam. E sobre o... você falou que tinha mais gente. Quem era outra pessoa que tinha? E não eram só esses dois principais? Rajat e o Boris. Existem outros. Outros algozes. Rajat criou campeões para exterminar as raças. Mas pela época que ele está contando, a época que ele lembra, faz um grande tempo, a gente não sabe quanto. Talvez esse povo aí nem exista mais. Nem exista mais. Ou talvez eles estejam todos separados e cada um lutando contra. Pode ser que eles já tenham morrido. E me fala uma coisa, onde fica no mundo essa pirâmide desse rio Deus? Tyr. A cidade de Tyr. O Deus Tyr? Não. Cidade de Tyr. Deus é... Rajat. Não, em outro plano existe o Tyr, um outro Deus. Ah, lá nós não temos deuses como vocês. Rajat criou 13 campeões. Vou tentar lembrar os nomes deles. Eu acho que não precisa. Só pra gente saber que são três. Eu lembro de Sasha, de Arla, que era a maldição dos kobolds. É, cada um é pra uma raça específica? Kala, que é a maldição dos ogros. Dregog, o devastador dos gigantes. Boris, o algoz dos anões. Vem cá, cadê? O açougueiro dos anões. Tem algum que é o algoz dos humanos? Que é com esse que a gente tem que se preocupar. Ou dos tieflings. Que vai querer um orcs. Eu não me lembro de todos. Não, tudo bem. Quem é o algoz dos tripinhos? Não descobri. Mas eles eram em 13. Se você ocupasse, hipoteticamente falando, se você ocupasse o lugar do Rajat, como você controlaria o mundo? Se eu fosse Rajat. Se você ocupasse o lugar dele, não se você fosse ele. Se você é você. Se eu fosse como Rajat. Se eu ocupasse o lugar que ele ocupa. Não, é, ocupasse o lugar. Você não precisa ser feiticeiro, não. Se você fosse o rei deus. Um rei deus, o que, que você faria? Governaria? Como? Mandaria? Eu teria muitas mulheres. Ah. Teria toda a comida e água do mundo. Riquezas. Dividiria, compartilharia? Por que alguém faria isso? Eles são um mundo de sobrevivência. Eles não têm o instinto de compartilhar. Por exemplo, o que eles fazem aqui... Aquele papinho idiota de dar a mão pra alguém? É, que é exatamente só aquilo... tenho quatro, não daria minhas mãos. Não, literalmente. Você não vai perder suas patas nem nada disso. Estender a mão é só uma metáfora pra ajudar o próximo. Isso. É o que você tá presenciando aqui dentro, você nem percebeu. Você tá num lugar onde só tem sua refeição e a sua refeição tá ajudando você a sobreviver. Tá cuidando de você, te dando elfos da poça. impedindo que aquela escuridão lá de fora entre aqui dentro pra matar todo mundo. Comida boazinha e burra. Entendeu? Talvez, obviamente, de onde você veio... Vocês ser... estranhos, em Atas, ninguém ajuda ninguém. Talvez esse seja é o diferencial. Problema de Atas. Esse seja o diferencial. Problema de Atas, sol. Por quê? Muito sol? Queima tudo. É, isso aí é um bom... Isso fere muitos humanos? Todos. Todos? Até Tricrim. Como vocês se protegem do sol? Debaixo da terra. Oi? Debaixo da terra. Vocês andam debaixo na sombra da terra. Das pedras, das montanhas. Caraca, nas cidades. Em caravanas. Ok, vocês estão sempre cobertos. Aí. Escondidos, sempre. É, vamos ter que criar uma proteção gigantesca contra o calor. Se a gente sair do sol, a gente queima isso? Sim. Entendi. Noite. Tem noite lá? Vamos lá, existe noite? Sim, tem noite. Onde o sol não queima. Sim. Imagino que a maior parte da atividade mundial, então, é a noite. Uma vez que o sol não queima, seria mais... Viagens à noite. Ok. Mas são perigosas. Por quê? Saqueador? Da mesma forma que nós nos escondemos do sol à noite... Monstros também fazem isso. Imagino, monstros são perigosos. Em Atas, há muitos monstros, mais brutos, mais fortes que os monstros daqui. Monstros em Atas, incluindo plantas. Tem plantas? Mas não tem água, elas comem. Tem plantas, são escassas, mas tem plantas. Elas comem gente como vocês. Ah, plantas carnívoras, que legal. Sim. E em Atas, monstros, humanos, anões, todos, possuem força da mente. Psiquismo. Você tá chamando um gato? Psiquismo. Psiquismo. Vocês falam mentalmente ou vocês batem mentalmente? Eu não entendo o que você quer dizer com psiquismo especificamente. Em Atas, uma planta, uma flor indefesa, inofensiva, como aquela. Entra na sua mente, atrai você para cheirá-la. Então, planta, arranca seu rosto e come ele todo. Que filho da puta, que legal demais esse lugar. Isso aí é uma magia. Não é magia. Não, é como se fosse. Você é o jeito dela, né? Talvez ele espalhe feromônios, coisa do tipo, pólen, assim. Não magia, força da mente. Tudo bem. Legal. Ainda bem que eu sou imune. Profanadores não conseguem combater força da mente com magia. Esses caras são uns... Força da mente se espalhou em Atas. Que legal. E toda a natureza faz isso? E animais? Vocês têm animais? Sim. Eles também têm isso? Sim. Sério? Aquele, que massa. Aqueles bichinhos que vocês têm aqui... Ele, acho que não. Ele não é um animal, com né? Com quatro patas, um rabo que fica sempre... Um cachorro. Isso, cachorros. Cachorros em Atas têm psiquismo. Você chama um gato pra falar psiquismo? Você tem psiquismo? Sim. Sim, é. Olha, eu achei que você não era um animal. É mais rápido. Não, não, tô na água por enquanto, valeu. Como você faz o psiquismo? Você poderia fazer, por favor? É, faz em nós pra gente ver como é que é. Com prazer. Não, faz em mim, porque é que a coisa top mata você se você tentar te comer de verdade. Caralho! Estão falando que entre hoje e amanhã vai se viajar uma frente fria por vida. Sério? Dia que hoje? 19? É. Permanência vai ser bom. Agora esse cajado vai brilhar. O cajado hoje vai sair até bambu. Repete o que você falou? Eu falei pra ele usar em mim. Antes disso. Esqueci. Eu perguntei se ele podia usar isso aí na gente. Aí ela falou assim, acho que é, use em mim se usar na tua, se der errado, mata você. Use em mim, porque se der errado, eu toco mata você. Não resista. Relaxe sua mente. Relaxar. Nanaki, nanaki. Nanaki, nanaki, nanaki. Ok, relaxa sua mente. Aqui, é. Se você tentar qualquer gracinha, eu vou arrancar seu olhinho aí no suco. Relativamente? Não. Você vai falar voluntariamente no Salvador? Não, eu quero ver o que eu sinto primeiro, entendeu? Quando ele faz isso. Você sente um formigamento em sua mente. Ele fala pra você, relaxa. Eu quero ver primeiro se eu sou boa pra resistir a isso. Ok. Entendeu? Joga uma salvaguarda de vontade. Não tem vontade. É... Sabedoria. Sabedoria. Por que você tá jogando dois dados? Porque eu jogo sempre com vantagem. Por quê? Porque eu tenho magia. Que magia? Seu sentido. O que, que ela faz? Me dá vantagem. Me dá vantagem em saving throws, ataques, ability Foresight, check. Né? Eu acho que é. Sem contar que ela aprendeu com a Toph também a... A alma de diamante. A alma de diamante você ganha se entrou. Em todos os. Você entrou, não, você ganha. Vantagem. Você ganha. É, resistência no caso. Não, você dá vantagem e você soma o outro negócio também, o atributo do. Como que chama? Proficiência? É, isso. Soma proficiência também. Aí só que é só teste mental. Ok. Se o seu sentido se aplica. Então, você passa. Eu passo facilmente ou não? Ou é difícil pra mim resistir a isso? Pra mim saber mais ou menos com o que eu vou lidar lá, entendeu? Tô querendo fazer uma medida, assim. Na sua mente. Como se ele tentasse entrar na sua mente para produzir algum efeito. Eventualmente você pensa, ele vai tentar dar uma sugestão, possuir você, né, enfeitiçar você, criar uma ilusão. Alguma coisa do gênero. E aí você força a se resistir. Uhum. Se força a resistir. Você sente assim que o nível de poder, a diferença de nível de poder entre você e ele, é abismal. Ok. Tá? Você sente que não é difícil pra você resistir ao poder dele por causa dessa diferença colossal de níveis. Sim. Tá? De níveis de poder. No entanto, você sente algo estranho. Ao mesmo tempo que você sente essa diferença de poder e que você intui que você... Ah, tá, só vou focar aqui minha mente, né, em resistir e eu vou conseguir resistir. Tem algo estranho nesse poder que ele usa. É como se ele usasse uma flecha perfurante de armadura. Ela continua, né? Exato. Porque uma flecha normal, ela bate uma armadura, uma placa metálica, cai, dá uma amassada e ela cai. Mas é como se fosse uma flecha que ela batesse e ela continuasse perfurando até atingir a carne por debaixo da armadura. Tem algo estranho nesse poder dele, que começa a penetrar nas suas defesas mentais e buscando chegar até o seu cerne, até o seu cérebro. Você resiste ou você permite? Eu vou permitir. Você vai permitir? Ok. Você relaxa sua mente. E ele, isso, relaxa sua mente. Tá? E aí, Toph, você vê a Ciri virando pra ele e fala, vai, faz de mim. Porque se você aprontar alguma coisa, Toph te mata. De alguma forma, você nota ele mexendo as quelíceras dele, a impressão que você tem é que ele tá sorrindo. E ele vira pra você e fala, viu? É assim que funciona. Entenderam? Aquele quando tá eu senti tá o quê, então? Você tá controlando ela? Você tá controlando ela, é isso? Não. Ok, você tá na mente dela? Não. E o que você fez? Eu não tô enxergando o que você fazer. Estranho, vocês estão me corrompendo. Vou te pedir uma coisa. Okay. Ande daqui até lá e volte. Tá bom. Olha. Eu vou. Você faz o que ele pede. Faço. Vai e volta. Ele relaxa a mente. Ele entra na sua mente de novo. Deixou? Deixei. Ok. Do nada, se ele vai e volta. Tá, não... Você tem arma à mostra? Tenho minha cimitarra. Tá com a sua cimitarra à mostra? Sempre tô. Né? Ele pega, ele fala, pegue sua espada. Corte peixe. Ele já comeu a cabeça de peixe. Ok. Então tudo bem. Corte peixe. Ok, corte peixe com a cimitarra. Relaxe. Você repete a última ação. Ah, é isso que faz. É como se você desse um voltar no tempo. Você refaz a sua ação. Tá, mas... Qual que é o propósito disso? De você repetir uma ação já feita? Dá tempo do cara... O cara sabe o que você vai fazer e dá pra ele te comer. Eu posso fazer ela ficar indefinidamente nisso. Sério? E eu como ela. Interessante. Quer outro exemplo? Relaxe sua mente. Vai, qualquer coisa eu mato ele. Você relaxa? Você sente o formigamento na sua mente. Falha voluntariamente? Veja, ela é bonita, não é? Eu não sei, eu nunca vi ela. Eu já vi sim, isso é mentira. Verdade, eu sei enxergar. Sim. Você não tem vontade de, vocês estranhos, abraçar ela? Não. Sim. Tem? Tem. Tem. Quando ele fala isso, você se pega abraçando a Sierra. Você está se sentindo extremamente atraída pela Sierra. Ele falou assim, olha, você devia fazer isso mais vezes. E aí ele cancela, você olha, você tá abraçando esse círculo. Coisa estranha. Mas assim, eu tive total noção do que eu tava fazendo. Sim. Ah tá, eu não apaguei, tipo, não. Nada, meu Deus, o que eu fiz? Não. Né? Você sentiu uma atração irresistível pela CL. E foi até ela e abraçou ela. Você abraçou ela, se esfregou nela e ronronou como um gatinho. Gatitoff. Gatoff. Gatoff. Eu acho meio estranho esse negócio seu aí, mas ok, a gente vai tomar cuidado. E como você faz isso? Mente. Posso ver como você faz? Vou mostrar. Cadê o outro aqui? Olha, olha. Você vê que ele franze o senho. Ele franze aquela carapaça. É a impressão que vocês têm que ele tá sempre cerrando os olhos. Tá? E ele faz assim com a mão. Segure. Uma pedra voa pra você. Você tem telecinésia? Sim. O Crush. Eu posso. copiar essa habilidade sua? Telecinese? Não, a outra. Ah. Não. Por que não? Ninguém pode copiar. Eu posso. Eu consigo. Não, sai daqui. Dá um empurrão. Você toma um D10 de dano. Eu sei imune, mas tudo bem. Você não é imune. Eu sou imune. Toma 2 pontos de dano. De quê? Psíquico. Eu sou imune. Você é imune psíquico? Eu sou. Você tem resistência, então. Ok, tomei 1. Tomou. Dá um empurrão em você. Fraquinho, psíquico. Yeah. Sai daqui. Por quê? Ninguém vai me copiar. Não, não. Levei muito tempo pra dominar esses poderes. Sério? Eu tenho noção se quando eu uso meu poder de roubo a pessoa perde a habilidade ou não? Você tem noção. A pessoa perde a habilidade? Sim. Que droga. Você literalmente rouba. Mas a pessoa tem capacidade de aprender de novo. Tem capacidade de aprender de novo. Quanto tempo você demorou? Quanto tempo você demorou pra conseguir essa habilidade? 3 anos. 3 anos? Ah, 3 anos passa. Tá tranquilo, tá tranquilo. Você gosta só do seu poder? Aproveita. Ok, você. Faz isso não, Cê. Deixa ele com o poder dele, Cê. Se quiser, eu posso copiar e tipo, te ensinar, mas. Opa, não, 3 anos. Eu tô pensando. Pensa comigo, Toff. Se eu. Tô falando mentalmente com a Toff agora. Ok. Tava, pensa comigo. Se eu roubar o poder dele. Você sabe que ele não fala no nosso idioma, né? Ele fala, a gente tá falando. Não, porque a gente entende tudo que ele fala, qualquer um fala. Mas ele fala a língua dele. É tipo o Peter Cook só conversa com os outros no filme porque ele tem um comunicador intergaláctico. Um Babelfish. Assim. Tem um Babelfish. É que pra mim na orelha. É tão automático e eu nunca sei quando a pessoa fala a minha língua ou quando é isso. Eu tô presumindo, por ele ser um outro ser que se comunica por estalado e coisa do tipo, a gente tá conversando com ele igual se conversa com os animais. Você não tá falando igual tá falando. Você tá emitindo alguns fonemas, uma coisa do tipo, assim como eu, e você tá entendendo, porque ele fala um idioma logo. Tem razão. Entendeu? Mas por que das dúvidas eu vou mentalmente? Ok. Se eu roubar o poder dele e eu voltar só ele com a runa do tempo, será que o poder dele volta e eu ainda continuo? Sim. Porque eu roubei, eu volto ele, mas não eu. Sim. Então automaticamente eu continuo na linha e ainda vou ter o poder. Uhum. Mas ele não vai precisar ter 3 anos pra... Não. Teoricamente... Teoricamente pelo... faz sentido. Sim. Cusona. Me parece algo interessante de se fazer. Mas ok, você consegue também mover pedras e o que mais? Isso é comum lá? Muitas pessoas fazem isso? Sim. Esses poderes psíquicos? Sim. Psiquismo, muito comum. O que mais vocês fazem com psiquismo? Pode ser. Muitas coisas, muita gente e muitos poderes diferentes. É porque pra gente a gente tipo, usa psiquismo. Tipo, aí eu perdi a referência, Top. É X-Men é assim, ó. Tem uma terra, essa ela chama... X. Ela chama... É um gene. Ah, é um gene, entendi. Tem uma terra que chama... Como que é do X-Men? É 600 e... A terra 62, o que é 62? 666. 62, acho que é 626, não lembro. A terra... 616. 616? 616. Então, tem um lugar que chama Terra 616. Não. Lá existem seres humanos que eles nascem com uma condição especial que é o gene X, que é uma mutação no DNA. Ah. Aí faz com que cada um tenha uma particularidade. No caso, ele é uma telecinese. Lá eles podem ter... Pode ter uma pessoa coisas. Pode ter aprender a usar telecinese. Entendi. Interessante. Vai querer tentar? Ele junta os quatro braços assim. Se concentra. Ele faz um barulho como parece como se fosse um enxame. Tá? E vem uma onda psíquica na direção de vocês, causando atordoamento. Vocês podem resistir se vocês quiserem. Ou deixar ela feita acontecer se vocês preferirem. Tô de boa. Tá de boa? O que que significa isso? Que eu preciso resistir. Ok. Resistir. Então, jogue sua salvaguarda. De sabedoria. Não, desculpa. Essa é a Constituição. Eu quero ver o efeito disso. Ok. É mais que 53? Não. Então tá bom. Não posso, então, precisa nem jogar dado. Ele não é um dos mais fortes. Sim, imagina, faz muito tempo que ele tá petrificado. É. Você passa, você deixa? Deixa. Você fica com condição atordoada. Você é imune? É atordoamento? Não. Não é imune. Atordoado é o quê? O stunned? É stunned. Não, mas eu posso encerrar qualquer encantamento. Certo, mas você fica zonza atordoada, tá? É como se aquele barulho de enxame estivesse rodeando sua mente ali, deixando você tonta, zonza, sem percepção do que está ao seu redor com clareza. Tá? Você começa a se sentir nauseada por conta disso. Quando você finalmente acha que é o suficiente, você dá um basta no efeito. Interessante isso. A habilidade de sua é tanto curiosa. Faz com um soco, ele faz com a mente. Na verdade, o que eu faço na pessoa é paralisar ela. Eu interrompo o fluxo sanguíneo. Por exemplo, ó, posso? Tá vendo? Pode. Tá tudo bem, tudo bem. Calma, 6 segundos só, vai passar. Isso interrompeu o fluxo sanguíneo. Entendi. No caso, o fluxo sanguíneo não, fluxo de ki. De ki, sim. O que ele fez é deixar os sentidos totalmente desnorteados, baralhados. Ainda mais eu. É. Meus sentidos, eu sofro muito mais com isso aí. Brilha em você uma de suas runas. Brilha em mim? Isso. Você tem runa da mente? Você tem runa da compreensão? Tem. Elas brilham, principalmente da compreensão, brilha. Conforme você vai falando, e aí dá um estalo na sua mente. Tá brilhando tão mais nossas runas ainda. Mas tipo assim, conforme a gente vai usando as runas, elas vão se ativando sozinhas na gente. Mas eu não tô usando runas, não é runa meu atordoar. Não, mas a gente usou bastante as runas e elas vão se ativando. Da compreensão aqui é pra você entender alguma coisa que aconteceu com o que você vai pensando, entendeu? Da mesma forma que você interrompe o fluxo de Ki, o que ele fez com você foi interromper o seu fluxo psíquico. Ele interrompeu o fluxo dos seus pensamentos, que controlam o seu corpo. Ele deu um pane no seu cérebro. deu uma pane no seu cérebro, como se fosse um curto-circuito. Uhum. Foi isso que ele fez. Ele também interrompeu o seu fluxo, não o seu fluxo de energia vital, mas o seu fluxo de energia mental. Uhum. E ele fez isso em área. Pois é, roubado. Ele vai ser roubado daqui a pouco, só um momento. Sossega a periquita. Eu vou roubar ele, amor, sinto muito. Sossega a periquita. Deixa o cavalinho de Deus aí. Não, calma, eu vou devolver pro cavalinho de Deus. Tranquilo. Ah. Ok. Imagino que essas serão coisas comuns quando a gente sofrer lá nesse mundo. É, a gente vai ter que encontrar, bom, enquanto ele tá usando, a gente, depois a gente... Último exemplo. O corpo dele começa meio que emitir vibrações, tá? Bate a espada em mim. Bate de lado, não bate de ponta, né? Ah, tá. Vou bater de chapa dele. Ok. Você bate, na hora que você bate a espada... Tá? Vocês que já conhecem coisa parecida, é como se no toque da espada da Ciri nele houvesse uma ectoexplosão, como se fosse uma explosão de ectoplasma. Literalmente uma explosão. Vocês já testemunharam coisa similar diversas vezes. As armaduras que um Gaka deu pra vocês. Tá? Como se ele emitisse um choque de retorno, só que é um choque psíquico, ectoplasmático. E você toma 4d6 de dano psíquico. Interessante, hein? Pro qual você não tem imunidade. Tem resistência. No máximo resistência. Ok. 8. 14. Tome 7. Tá tudo bem. E Kenga. Ok. Uau! Interessantíssimo esse cara. E continua o efeito ali. Isso é você, só... joga a pedra em mim. É, isso é só com armas ou se você... Jogou a pedra pra Toff. Com uma magia também. Não, mas devagar, hein, Toff. Não, joga com vontade. Ai, meu se... Deus. Porque assim, uma coisa, você bateu de chapa, o bagulho voltou. Aí vamos ver o quanto esse campo resiste. Joga com vontade mesmo. Joga com vontade? Então joga faz seu vontade. Ataque. Então joga à vontade. Não tem vontade. Joga com vontade. Tá. É com 70. Esperança. 70. Como? Tá, você acerta ele, ok. Você que mandou jogar, tô com... Joga o dano. Não, vamos colocar o dano na pedra. A pedra é um ataque, pode ser um considerado uma arma de monge. Ataque desarmado. Considera o dano do seu ataque desarmado. Eu tenho familiaridade com pedra, então. É. Cracuda. Considera com ataque desarmado? Não, considera considera como um ataque desarmado. Não, pelo amor, ele vai matar o cara. Onde... Posso escolher não letal? É, não, não dá tipo o mínimo de dano. Você pode escolher acertar um ponto não vital. Pode ser um ponto não vital, então. Ok. Pode ser uma perna dele. Pode ser uma perna. Tá. Pode ser um. Você põe um braço, ele tem 4. Então, no caso, jogo só o dano dela, 10, 32. 32! A Toff pega a pedra. Eu vou curar. Sai se arrastando com os 4 bracinhos e a perna boa e a outra perna assim, ó. Bamba. Tudo estrupiado. Eu vou curar ele, amor. Mas na hora... na hora que a pedra atinge ele, imediatamente após isso, vem aquela onda psíquica de retorno. Você tá perto dele? Eu imagino que você toma uns 4d6, então. Você tá me trolando? 8, 9, 12. Toma 6. 6, tá. Cara, eu vou levar o curar ele. Cara, não foi muito instantâneo, não. Demorou um pouquinho pra voltar. Você vai fazendo magia de cura nele? Vou. Eu quero fazer devagarinho, porque vai que a cura mata ele, já que no mundo dele é diferente, magia, né? Ai, cara, passei mal. Eu tô com outra pedra. Eu tô trolando. Você faz a magia de cura nele e você percebe que o corpo dele, de alguma forma, reage diferente à magia. Tá correndo dela. Para de morder ele. Marri! Ela tá mordendo ele, viu? Tá. Deixa o gato! Ele vai morscar no boga dele. Comeu o cu dele. O corpo dele reage de forma adversa à magia. Tá? Quando assim, ele faz a magia no corpo dele, vocês veem o brilho mágico envolvendo a perna dele ali, se depositando sobre a perna dele, tentando reformular o formato da perna dele para começar a reconstituir, está usando regeneração. Não é magia de cura, não. Por que a magia de cura não funciona? Não quebrou a perna dele. Ah, tá bom. A quitina dele tá toda arrebentada. A impressão que vocês têm é assim, como se o corpo dele não tivesse habituado à magia. Como se o corpo dele nunca tivesse recebido uma magia. Tá? Imagina uma pessoa que nunca tomou um remédio, nunca tomou uma gota de álcool. E aí ela vem a provar algo assim. O efeito ali sobre essa pessoa é devastador. Tá? Aí você faz a magia pra curar a perna dele. Inicialmente, é como se não tivesse um ser vivo sendo curado ali. Como se o corpo dele não reagisse à magia. Como se fosse um toco. Como se fosse um toco. Você fazer uma magia de regeneração num toco, você sabe que não funciona. Num golem, não vai funcionar. Como se fosse isso. Mas então é como se a magia rompesse alguma barreira que existisse ali no corpo dele e a perna dele brilha como se fosse uma luz solar e restaura assim instantaneamente. Funcionou. Ó, pelo menos um marquinho assim, né? Chega de exemplos. Só que assim, ó, na minha defesa, tem uma falha nessa sua defesa aí. Minha defesa tem uma falha nessa sua defesa. O tempo de reação dela demora. Ou eu que ataquei muito rápido. Vocês são monstros. É, faz sentido. Mas é, de fato, merece uma observação positiva aí, essa sua habilidade. Tô do lado dele ali, né, amor? Eu tô aqui, né? Você deu um tapinha nele? Deu um tapinha nele, só tapinha nele. Só tocou? Não foi um ataque? Não. Ok, não acontece nada. Um roubo? Lógico que foi. Você acha que vai encostar nos outros à toa assim? Filha da... Deixa eu ver se vai rolar aqui. Que habilidade você tá roubando dele? Habilidade psíquica. Como assim? Não, você vai roubar um poder psíquico. Você é um Bruno? Você vai mijar. É isso que eu tô vendo. Não, você tá trolando, hein, filho? Desce. Que filho da puta? E mijou no seu caderninho. Eita, mas ele não mijou, né? Não, não mijou. Dá a impressão que ele ia vomitar pelo cu. Porque ficou assim... O rabo dele. Ele não mijou. Qual dos poderes você quer roubar? É, tem que roubar um específico? Eu não posso roubar a habilidade específica dele? Não, claro que não. Tem que ser um Bruno. E não, você chega num cara que faz magia, rouba todas as magias? Aqui, pra você. É, uma habilidade mágica. Não. Né? Eu não sei as magias, mas ele não faz não, mais. Não, não. Você roubar um poder dele. Ai, que bom. Vou roubar, então. O que ele mais se... Como fala? Se vangloriou? Mas se vangloriou foi o... De pegar as pessoas lá, né? Controlar a mente, né? Controlar a mente, ué. O primeiro que ele mostrou. O primeiro que ele mostrou? Isso. Tá bom. Não precisa nem rolar teste. Ele não tem como vencer vocês no teste. Ele é infinitamente mais fraco que vocês, tá? Anota aí na sua ficha, então, que você tem um poder pisiônico. Tá bom. O nome dele é Deja Vu. E aí, eu vou voltar ele no tempo, amor. Tento derrubar pra mim ver se ele volta com o poder dele. Ah. Só que eu vou voltar só ele no fluxo do tempo, não eu. Ok. Entendeu? Eu vou meio que usar um déjà vu nele, só com a runa do tempo. Tá, o que é perfeito. Vamos lá. Deixa que, como é que eu vou descrever isso? Cara, que coisa, né, mano? O cara usa a mente pra criar um déjà-vu. Exato! Parar pra pensar é... Matrix. Matrix. Só que o Matrix, quer dizer, não existe por aí, é verdade. Veio um loop de pergunta agora. Mas não existe a colher. Cara, essa é antiga. Essa é antiga. Tá. Usando a ronda do tempo nele, né? É. Ou você pode usar a ronda da mente de voltar, sei lá. Ronda do tempo e a mente. Ah, não, a ronda do tempo, né? E a mente. Ah, não, a mente eu acho que já vai voltar, né? Eu imagino que sim. Tomara! Espero o quê? Espero. Vou torcer pra chover. Se funcionar assim, ele tá lá roubando a telecinésia. Você tá fudido, esse maluco. Né? Olha o seu teste de runa. Ou se você vai usar no nível que você tem domínio, diga qual. Deixa eu ver, galera. Vamos ver, eu preciso voltar ele 6 segundos, vamos supor. É, 3 segundos. Um bom turno, vai. Meio que instantâneo, você roubou já que eu vou usar. Vamos pôr só pra ficar mais prático. 6 segundos é... 30. Ah, você tem isso aí de boa. Eu tenho 45, eu vou usar no 30 mesmo. Só pra ser só o tempo de eu roubar ali. Roubei e usei o negócio. 6 segundos, dá 6 segundos. Tá. Você ativa a runa do tempo em cima dele. Quando você ativa ela, brilha no seu corpo, e aí vocês veem ele sendo envolto por uma esfera de tempo, de energia temporal. Aquela esfera dá uma falhada, pisca. Mas você continua concentrada e você retorna o tempo. Vai piscando. E aí você consegue reverter o tempo, tá? O tempo que você deseja. Quantia de tempo que você deseja. Consegue reverter. Aí o filho se fala, tenta aquele negócio de controlar, de a pessoa repetir a ação. É da festa, se não me engano, não é? Quando eles vão lá pra festa no castelo, né? Tenta repetir o negócio da gente repetir as ações aí, por favor. O déjà vu. É que a gente não sabe o que é déjà vu, né? Ai, perdão. Mas em você, não nela. Tá, pode ser em mim. É só pra tentar, aí você não vai conseguir. É só a perna. Esqueci como é que pode. Eu tô vendo se ele vai falar isso. Em você ou nela? Pode ser em mim, tá tudo bem. Tá, e aí? Virando em você. Eu sinto a mesma parada que eu senti. Sente. Ah. Você falha voluntariamente? Não. Aí eu vou. Vai resistir? Ah, entendi. Por quê? Ficou com medinho? Não, porque eu não preciso. Ah, porque vai que eu repito, aí eu volto ele no tempo de novo. Trouxa. Ficar num loop infinito. Ia ser engraçado. Ok. Aí eu falo pra trás. Ah, ele tem o poder de volta. Deu certo. E por que a mão é, eu imaginei que você tava coçando a mão nele já. A hora que mudou essa explicada aí, alguma coisa na trama mudou? Trama? Não. É porque deu uma... Não tem nada a ver com magia. Mas assim, faz pra vocês saberem. Runa da compreensão queimando assim. E vocês têm a compreensão de que ele tem resistência a runas. Oh! Que interessante. Você percebeu isso ou foi só meu? Por isso que você da trama. Percebeu isso? Achei que era alguma coisa no meu olho. Não. Aconteceu mesmo. É porque eu tô enxergando as coisas como elas realmente são. Sim. Teve alguma alteração na trama? Não teve. Não tem nada a ver com a trama mágica. Que interessante. Sim, muito interessante. Como será que é isso? Deve ser esse pé. Será? É uma boa a gente fazer um teste, porque vai que a gente precisa usar lá, essas pessoas têm resistência. Sim, vai ser mais difícil. Porque ele é um ser bem antigo, a gente não sabe como a gente vai precisar disso, né? Mas se o pessoal dilatar, porque assim, eles conhecem a magia, né? Diferente da nossa, né? Fora, diferente da nossa. Eles desenvolveram poderes, habilidades a partir deles mesmos. E eles têm resistência a runa. Interessantíssimo. Não sei se é só diferente. Um povo dele em específico. É, não sei. Porque ele disse assim, ele disse que o Rajat, ele é um humano. Sim. Só que, quer dizer, ele se veste como um humano. É, ele parece um humano, mas não é, né? Exato. O que ele não disse o que é. Será talvez que ninguém tem saiba. Uma runa lá? Ou uma marca de runa? Pode ser, existe uma possibilidade. Você já viu marcas de runa já? Ou... Como essas que brilham na gente de vez em quando? Não. Você tem resistência sobre elas, sabia? Sim, eu sou muito forte. A gente encontrou alguém até hoje com resistência natural assim? Não. É, pode, você pode assumir que é uma resistência natural já? Pode. Ah. A gente nunca encontrou alguém com uma resistência natural, né? Não. Você me permite fazer uma análise de você ou... Esqueci o nome. Grosh. Análise? É. Como análise? Eu vou só meio que olhar você e pôr a mão de vez em quando. Não vai roubar o poder dele de novo, não. Eu vou. Roubou meu poder? Você nem percebeu. Não roubou, não. Não roubei, não. Você tá com tudo, não tá? Sim. Então... Você roubou sim, Cielo. Você pode mentir. Roubei. Você roubou sim, eu vi. Você acha que eu não vi esse toque seu aí? Não roubou, não. Ela devolveu, assim que não percebeu. Você tá com ele, não é um roubo, é como se fosse uma cópia. Duvido. Eu faço o negócio da mente dele, então. Ele vai saber que é o poder dele. Ele vai saber. Eu preciso ver depois como é que vai funcionar certinho a regra de psiquismo. Ok. Tudo pra vocês. Bem. Sem problemas. Depois eu vou ver isso certinho. Mas assim. E tenta resistir e ele falha. Ok. E ele vira pra você e fala: duvido. Fala pra ele: você percebeu? Como assim? Demorei 3 anos. É. Monstros. Monstros. Não, não sou. Você tem sua capacidade. Crias de Rajat. E nós somos. Não, também não, né? E nós temos a nossa época. É. Cada um tem a sua habilidade. Lá pra vocês é assim. Eu só quero analisar o porquê que você. O que, que faz de você resistente a esse poder? Tá bom. Mas não toca muito. Não, não. Não, não, não rouba. Não posso garantir. Então não deixa. Ah, é. Não. Ela vai roubar, mas vai ela ser, vai devolver. É, vou devolver. Você não vai perder nada. Tá bom. Ok. Ah, garoto. Eu vou analisar ele ali. É. Pra ver o que na fisiologia dele faz ele ser resistente à runa. De que forma você vai analisar? Eu acho que eu vou usar uma runa da compreensão mesmo. Runa da compreensão? É, junto com a runa da vida, pra ver... Rola teste. Essa questão. Necessário teste. Ok. Sem problemas. Uhum. 56 é mais 5 quando eu uso duas, né? Sim. 61. Tá frio. Tá frio? Tá frio pra caralho. Eu tô... Eu achei que era minha resistência. Não, eu tava tipo assim, mano, eu tô pensando em descer e pegar uma blusa pra mim. Eu também, eu tô pensando nisso. Com um friozinho. Caralho, será que sou eu? Tá gelado pra caralho. Tá gelado. Tá gostoso. Eu já pensei mais vezes, falei assim, ô amor, que isso aí pra bater um sol aqui em mim? Só vai ficar cego e não vai te esquentar. É, então. Não é o sol de Atas. Misericórdia. Sério. Você usa as runas, elas brilham no seu corpo e elas alteram a sua visão, uhum, conforme você foca nele, alteram o seu tato, os seus 5 sentidos, tá? E aí você olha pra ele e você vê como se ele tivesse coberto uma camada de purpurina brilhante, como se fosse uma energia envolvendo ele. Okay. Você sente um aroma diferente nele e quando você toca nele, você sente uma textura diferente no corpo dele. Chegou. Tá dentro? Ok. Tava falando por ele, é. O chão que você tá namorando, né? Ah, é? Esse é tá namorando ainda? Não, uma outra mina. É, mudou já. Essa mina é uma cliente minha. Ela tava perguntando pro Jeff. Falei, mano, até que ponto você gosta de uma pessoa, você se permite omitir pra ela? Porque assim, o Xandu realmente gosta da menina. Essa menina é cliente minha. Essa menina é muito boa, uma mãe legal, trabalha, é independente, bacana. E tipo, cara, eu sei os bagulhos dela pesado, que eu já participei, inclusive de uma coisa, enquanto ela tava ficando com ele, tava com outra pessoa, deu um rolo do caralho, que teve que sobrar até pra eu dar depoimento, viu? Opa! E mano, o cara tá contente. Mas ele não sabe, teoricamente. Não é fácil. Como é que tá o coração? Tá indo. É. A gente vai curando, né? Meus queridos. Kevin sempre aparece, né? Você vê, Tamires, vamos ver nossa vizinha no que vem. É, então, é que beleza. Isso aí. Vai ser mais fácil pra gente encher o saco. Acho que você fez besteira, não devia ter tirado. É, tá meio frio aqui, Ariel. Ixi, tô gordinho. Mentira. Não é não. Mentira que eu tô com frio. Gelado, cacete. Ô, caramba. Tô acreditando. Você nem percebeu. Déjà vu. Acha sua ficha. Ixi. Você ainda lembra qual que é o D20? O dele não é essa? Não, o do Gui. Você do Gui não ia ver? É porque ele pegou pra ver o mapa lá. Ah, é, verdade, pra ver a coisa sim. Que na verdade assim ele tinha roubado. Ah, sempre, né? É, tem mais uma coisa aí daqui a pouco. Já guarda. Ah, eu falei pra ele, ó, cara, perfeitinho, né? O senhor é melhor? Melhor. Sai de água. Às vezes é melhor. O que é aquele negócio? Você não sabe até que ponto não sabe. Bom, primeira de tudo. Quem morreu? Vocês estão no nível 43. Isso. Eu já nem lembro qual que tava antes. Você parou no 31, 30 e alguma coisa. E aí? Você lembra onde a última vez que você veio, onde vocês estavam? Não. Vocês estavam já nas masmorras de Aeraclave, lembra? Isso, lembro. Já acabamos. Finalmente terminamos essa... Porra, vocês saíram de posse de uma parte do disco da roda. Ah, lembrei. Conseguiram a primeira parte da roda da eternidade. Beleza. E aí vocês voltaram pra Sigil. E aí pegaram o enigma da porta de prata pra descobrir onde estava a porta de prata. As pesquisas levaram vocês a entender que era um mundo onde o sol é abrasador, né? Onde a magia é odiada. E as pesquisas deram um nome para vocês: Atas. Tá? Pesquisaram sobre Atas, ok, poucas informações. Muito escassa informação sobre Atas. E aí pesquisaram sobre como chegar nessa tal de Atas. Encontraram um diário de um barqueiro que ele carrega as pessoas no seu barquinho através do canal, que é um rio que tem em Sigil. E tem uma ponte. A ponte que Caronte, por acaso? Mais ou menos. A ponte que transcende mundos, que embaixo dela forma o arco do marinheiro, e as pessoas passam por debaixo ali, carregando coisas mundanas aleatórias. Vou pegar uma pra você. Não vai ser opção, não. Você não quer pegar a minha no carro, por favor? É. Pega a chave. E aí, uma pessoa que tá com um cinto colorido, com alguma coisa, quando passa embaixo desse arco, abre um portal para um mundo diferente. O arco ele é um portal para muitos lugares, é por com a chave que você tá. E aí descobrido que teve um cara que atravessou carregando um balde de silt, que é uma partícula de mineral, uma espécie de uma areia, muito mais fino do que a argila, quase que uma cinza. Ele carregando um balde daquilo como se fosse um tesouro, abriu um portal e além desse portal ele viu um deserto e um sol carmesim escuro. E o cara atravessou esse portal e algumas pessoas dizem que lá é Atas. Legal. E aí vocês resolveram descansar. Enquanto vocês estão descansando, falaram, não, vamos tentar investigar mais informações sobre esse tal desse Atas, né? E aí vocês têm um cara que veio de lá com vocês. Ah! Que está no seu plano. O Tricrim. Lembra do Tricrim? Lembro. O gafanhoto de quatro braços? Ah, ele é de lá? Ele é de lá. Claro. Que tava petrificado no plano dos Beholders. Caramba. Lembro. Quando vocês entraram, o Grial Metelão falou, olha, ele tá lá no fundo. E aí vocês foram, e ele tava assim, nas bordas do seu plano, tirando as vinhas que crescem nas bordas do seu plano, e ele olha, tem uma muralha de energia, tá? Como se fosse uma parede, sim, que é o limite do seu plano, sim, e pra além daquilo não vê nada, não tem nada. Sim. Né? Além daquilo, nada. E ele intrigado com aquilo. Assim, ele explicou que aquilo é uma janela, blá, blá, blá, blá. Deu uma explicação mais e começaram a perguntar pra ele sobre o que tem em Atas. Né? E ele falou que é um mundo onde as pessoas lutam pra sobreviver, que o sol queima tudo, que não tem água, a água é extremamente escassa. E falaram que a gente vai pra lá, você quer ir? Aí ele, legal, mas vocês me arrumam uma bacia grande que eu quero levar água, porque lá eu vou ser rei. Com água eu vou ser rei, porque lá água não tem água. É tipo Duna. Tipo Duna. Um pouquinho pior que Duna. Bacana. É. É Duna Hardcore. Tá? É bem pior que Duna. E aí ele fala que tem monstros de monte em Atas, de todos os tipos. Uhum. Perguntaram pra ele, que no Enigma fala que tá na pirâmide, sob a pirâmide do Deus Rei. Perguntaram pra ele se ele sabe alguma coisa. Ele fala, sim, sei onde fica essa pirâmide. Fica na cidade de Tyr. E o Deus Rei é Rajat. Rajat, ele criou os seus 13 campeões, os campeões de Rajat, que tinham a missão de exterminar as outras raças pra devolver Atas à Era Azul. E ele fala que é mentira esse negócio de Era Azul, que não pode ter existido isso. Um momento em que Atas era coberta de água. E matando gente vai voltar pra cobrir de água. É, e aí o Rajat fala que vai devolver pros humanos isso. Os campeões deles, eles são todos humanos. Né? Fala que vai devolver pros humanos. Mas aí ele encontrou um anão que escapou com vida do açougueiro dos anões, Boris. Que Boris parou de matar os anões quando ele descobriu que, na verdade, o Rajat estava mentindo. Que ele queria devolver Atas pros Halflings, não pros humanos. E aí perguntaram, mas tem Halfling lá? Tem. Como é que esses Halflings são? Eles são canibais, eles comem tudo menos Halfling. Aí a Sericoide, mas peraí, então ele não é canibal. Canibal é só se comer Halfling. Aí ele, não, tem razão, tá certo. Ele come tudo que não é Halfling. Sim. Né? Eles são selvagens, eles vivem nas poucas áreas de floresta que ainda existem. Tá. Eles comem tudo, são pequenos, ágeis, pés peludos, dentes pontudos. E se você entrar na floresta deles, vão pegar você e vão te comer. Não por necessidade, mas pura e simplesmente por comer tudo. E perguntaram como são os monstros, aí ele explicou que os monstros têm poderes psíquicos. Bacana. E pediram pra ele demonstrar, e ele demonstrou os poderes. Ele demonstrou quatro poderes pra vocês. Déjà vu, a Ciri pediu, faz em mim. Ele usou o poder na Ciri, a Ciri repetiu a última ação. Faz em mim. Mandou a Ciri andar e voltar, fez nela, ela andou e voltou de novo. Então ele consegue fazer a pessoa repetir as ações. Usou um poder de telecinese, levitou uma pedra até a Toph. Usou um empurrão psíquico. Deu um Psy Blast na Ciri. E ele fez um retorno de energia. Ele criou uma aura psíquica ao redor dele, ectoplásmica. Pediu para a Ciri bater nele com a espada. Ciri deu um tapa de espada nele e tomou um contra-golpe psíquico. Aí levitou uma pedra pra Toph e falou pra Toph jogar a pedra nele. A Toph tentou matar ele com a pedra. Quase arrancou a perna dele fora. E teve o contragolpe que foi na Ciri que tava do lado. Aí a Ciri curou ele e notou uma coisa estranha. Peraí, não, na minha defesa, eu já ficou dando na pedra, tá dando de arma de que é. Ataque de monge, ataque desarmado. Ficou de dano, cara, uma pedrada. Um pedrada que mata um personagem de quarto nível. Foi engraçado. Foi. Aí a Ciri curou ele com magia, mas ela notou uma coisa estranha. Vocês todos notaram uma coisa estranha. A magia nele é como se fosse uma pessoa que nunca tivesse tomado álcool e aí bebe pela primeira vez, tem um super efeito. Tá? Só que a primeira magia não fez efeito. Como se não fosse um ser vivo que estivesse recebendo uma magia de cura. E aí, de repente, como se vencesse essa resistência inicial, a magia teve um super efeito. Brilhou pra caramba, ofuscando vocês, e a perna dele ficou completamente curada. E aí a Tisseira, o que ela fez, né? Ela falou, vem cá. Tocou nele e roubou o poder psíquico dele de déjà vu. E aí, pra ser boazinha, o que ela fez? Usou a Ronda do Tempo pra reverter o tempo nele, e ele não perdeu o poder. Só que quando ela fez isso, vocês notaram algo estranho. Ele tem resistência a runas. Bacana. É. Inexplicavelmente ele tem resistência a runas. E aí a Siri tá analisando agora ele pra tentar entender o porquê que ele tem resistência às runas. Foi nisso que a gente parou. Duas observações que você tem que ter agora. Quando você perguntar o que tem lá fora, você sempre fica atento no que o Jé diz. Porque existe uma diferença entre não tem nada e o que tem lá fora? Tem nada. Presta atenção nisso. O que tem lá fora? Tem nada. Ele tem, nada. Tem nada. E a ata da reunião tá sendo ata, tá? A reunião aqui, a ata da reunião tá sendo ata. A ata é ata. Não seria ata são atas? Exato. Cara, que bizarro esse lugar, velho. Né? Eu ouvi você falando Duna, né? Duna Hardcore. Duna Hardcore. Ah, ele falou um outro detalhe. O Rajat, o Deus Rei, ele inventou a magia. Onde ela tava. É, e a magia ela é uma coisa maligna, ela é profanadora. Ela destrói o lugar deles, né? Destruiu o mundo. A magia ela suga a energia vital. Então ele odeia a magia. Provavelmente esse rei aí... É que assim, esse maluco ele tava petrificado, a gente não sabe há quanto tempo. Então na época que ele viveu, ele interpretou isso aí. Se o lugar existe ainda, ele deve estar bem pior. E a magia desse cara deve puxar a energia vital, então eu acho que ele acompanhou ele, o mundo sendo destruído, né? Depois a gente chega lá, é Waterworld, gente, lá. Não sei o que é. É um filme que a Terra inteira virou só água. Mad Max na água. Mad Max na água. Ao invés de virar um deserto, virou um oceano. Derreteu calota polar e virou tudo água. O problema não é conseguir água, conseguir terra. Qual que é o nome do final? É tipo 2030, mais ou menos, aqui na Terra. De verdade. Qual que é o nome do filme lá? Do Penola? É esse. Não, mas não é Mad Max, caralho. É Waterworld. Não, mas como que é o nome do... Tem outro nome. Um em português, né? Não, é Waterworld mesmo. Não, Waterworld, o mundo sob a água. Ah, é alguma coisa. Puta, não lembro o subtítulo. Assim, né? É. Não tô ligado. É que o nome dele eu assisti em português, não lembro o que é. É. Não é sob a mundo de água ou o mundo sob a água, nada a ver. Tá, posso procurando aí? Oi? Você tá procurando o nome aí? Não. Não, eu tava vendo coisa pra comer. Eu não fiz almoço hoje. Tem elfos. Ele comeu Segredo das Águas. Ele comeu uma carpa e aí assim ele fez a carpa ter gosto de elfo. E ele ficou felizão. Ó, vem pelo lado positivo, ele vai querer comer ninguém agora no Senhor das Carpas. Assim, por que eu vou perder meu tempo? Se isso aqui é mais fácil eu pegar, não vou perder minha energia nem nada, eu só ficar fazendo isso aqui, ó. Ele é cinesa, puxou, comeu, pronto. Mesmo gosto. Ah, mas isso é que nem a carne do futuro. Bem isso. É. Então, lá você compra aquele negocinho lá, feito de vegetais, você come. É legal, gostei, né? Aí cai um bifão no seu prato. Sangrandinho. Olha lá. Acho que você já sabe o que você vai procurar pra comer. Não, pegar um hambúrguerzinho. Ah, falar pra você. Sangrando. Já fiz a perícia da posse já, viu? Ah, é? É, opa. Já escolhi vaga. Boa. Tô encaminhado pra trabalhar na diretoria de ensino. Maravilha. Em vez de ficar na escola. Que beleza. Nossa, mas eu corri atrás de tanta coisa esses dias. Eu imagino. Ah, é, mas tá bom. O que importa é que vai efetivar, né? É isso aí. E aí um pouquinho de paz, né, Ariel? É. O Brad tá com notícia boa também. Ele tá em primeiro lá no concurso. Você falou que você é? Louco. Concurso da prefeitura, ele tá em primeiro. Do quê? Pra cerimonialista. Que legal. Tá só esperando chamar agora. Nossa, bacana, espero que chame logo. É, tá sem chamar, também e pode ser uma combinação. Não, salarião. Espero que seja muito bom. Salarião. Acho que é uns 6 pau, se não me engano, por aí. Mas tá tranquilo. E depois que eu passar o probatório, eu vou ter aumento de salário. Aí, sim, sim. 2 aumentos de salário. Aí, sim. Oi? Ah, vestido. É, meu vestido tá enroscando. Esse barulhinho me lembra Twister. O filme? É. Não lembra, Jeff? O quê? Twister? Sim. Pra olha lá uma vaca. Precisar, não, mano. Mas... Você vai. Porque eu vou pedir menina. Ah. Nossa, meu porco. Tava aqui no meu. Nossa. Nossa. Tá vindo tornado. É, a turminha tá se cozinha. Pode vestir as luvas, meu Deus. O negócio é só aqui. Ai, me levar. Bom. 71? 61. Bom, como eu tava descrevendo. Quando você ativa a runa da mente, a runa da compreensão, e olha pra ele... Hã? Da vida. Da vida? É, da vida. Compreensão e vida. Isso. Ok. É, compreensão e vida. Quando você ativa a runa da compreensão e a runa da vida, você vê que o corpo dele brilha como se emanasse uma purpurina do corpo dele. Ele tem um cheiro que você reconhece como um cheiro característico, embora você nunca tenha parado pra prestar atenção nesse cheiro, farejar isso de fato. E você toca ele, tem um toque todo característico, tá? Também, você cheira ele de perto, que outras ações você... Lambo, você lambe ele? Lambo. Eu sou aqui, né? Foi assim que nasceu o Covid. Não, mas então, o Griel, mas aí que... Eu sou imune à doença, tá tranquilo. Ah, tá lambendo, amigo. Você tá falando, né? Cara, ele é um louva-a-Deus, é um animal pra mim, só que é um animal. Você não sai pra rua chupando os gafanhotos pra rua, né? Dado, você vai falar. Ok, Ciro. Também tem um cheiro, um gosto assim, que você fala, caramba. Tem um gosto dessa coisa. De pau. E eu nunca... Que isso, pô? A Ciro não sabe o que é gosto de pau. E eu nunca tinha parado pra pensar nesse gosto, mas parando pra pensar agora... Eu gosto disso. Ele tem textura, ele tem cheiro, ele tem uma aura em volta dele, uma aparência. Ele tem gosto de runa. Caramba, puta que pariu. O que é gosto de runa? Sei lá, nunca lambeu uma runa? O cara nasceu a partir do... Quando vocês ativam as runas, tá? Elas não apenas brilham no corpo de vocês. Elas provocam alterações sensoriais, para as quais vocês nunca deram importância, nunca tentaram, certo? Mas, tal qual quando você incorpora um espírito, Toph, e aí fica aquele cheiro de flores depois, quando vocês ativam as runas, né? Você está descrevendo isso para eles, tá? Vocês param para prestar atenção. Quando vocês ativam uma runa, vem na boca de vocês um gosto, nas narinas um cheiro característico, uma sensação tátil característica, tá? E vocês, parando para pensar agora, vocês literalmente sabem qual que é o gosto de uma runa, tá? É algo que vocês não conseguem descrever, algo que vocês não conseguem exprimir em palavras, mas que vocês conseguem reconhecer, principalmente a partir de agora. Tá? E a sensação que vocês têm, que se vocês pegarem uma runa ativa e colocar na boca, vocês vão sentir aquele mesmo gosto. E é isso que você tá sentindo nesse tricurno. Minha runa tá ativada? Tá. Você sente o mesmo sabor. Não, eu tô só... Não, mim, né? Porque Gabriel, eu tenho peito aqui nessa terra. Ô, Lindir, como que é o gosto? Mas tem que pegar o verdadeiro, né? Tá. Estranho isso. Por quê? Ele é feito a partir das runas. Você também. Não, só enquanto tá ativo. Ele é feito a partir da runa. Tipo, as runas criaram. A gente é criado pelo nada. O nada não é uma runa. Uhum. Não, a gente é criado pelas runas também, por quê? Não. O nada é que eu acho que ele é criado diretamente por uma runa. Vocês foram criados. A partir do. A partir de uma entidade. Biologicamente. Através de fornicação. Uhum. dos seus progenitores. De forma biológica. Ordem. De forma biológica. É. E eles foram criados da mesma forma. E se vocês puxarem, né, uma árvore genealógica de vocês, vocês vão regredir até o momento que os 20 deuses resolveram criar os pais de todas as raças. Uhum. Tá? Esses ancestrais, eles foram criados diretamente pelos deuses, que são obra do nada. Isso. E o nada não foi criado pelas runas. O nada. O nada é uma entidade. Né? É. O nada, teoricamente, ele é algo que sempre existiu, algo que é inevitável. Isso. Tá? E esse Trick Ring, a sensação que você tem, ser, quando você analisa ele, escrevendo pra vocês, quando ele escreve pra vocês, é exatamente isso que você disse. É como se ele tivesse sido criado diretamente pelas runas. Por exemplo, assim, talvez você lembra quando a gente conversou com a Eternidade, ela falou que existem ciclos, existem isso e aquilo. Às vezes ele pode ser tão antigo, que da última vez que ocorreu despertar das runas, ou alguém pediu pra criar tudo de novo, ele nasceu. Sim. Pode ser. A partir da Terra, talvez. Imagino. Bem possível. Onde pode a gente tá? Pode ser um na mini elemental de terra, a gente tá no seu Cadê plano. Cadê Griel? Tá aí! Tá, você olha no espelho, não é? Não, os dois Griel, os dois Griels, Griels, Grieles... Um Griel lambeu o outro. Tão... Essa som vai ter gosto. É, okay. A som vai ter gosto. Um Griel tem gosto de nada, o outro Griel tem gosto de runa. Um tem gosto de nada, outro tem gosto de nada. Um não tem gosto. Um Griel tem gosto de nada, caixa alta, e um Griel tem gosto de runa. Interessante. Agora você sabe qual que é o falso, qual que é o verdadeiro. Não, mentira. A gente tirou a runa do Griel. Ele não tem gosto de nada e não tem gosto de nada. Tudo bem, vocês tiraram a runa dele. É verdade. Mas ele foi criado a partir de runa. Se o Ariel sabe que a gente tirou a runa do Griel. Eu lembro que a gente tinha falado sobre isso. É, que a gente tirou porque tava te envelhecendo e você ia morrer muito rápido. Isso, você tinha só mais 200 anos de vida. É, pra um elfo é pouquíssimo. Só pra usar quando importar o tempo. Pro cara que era pra ter, tipo, 2000 anos. E pior, né? Isso tava acelerando sua gestação. Isso. E é, automaticamente afetou seu filho também. Só pra você saber. Exato. Agora vai vir só 600, né? Ele é. Seu pai de 2 semanas. Ele é tipo Euler, filho do vento agora. Tipo o filho da Wanda, né? Uma semana tá com 10 aninhos já. Então, ele foi diretamente criado, de alguma forma, pelas runas. Tá? Mas ele não é. Assim, ele descrevendo, Grel. Quando você se lambe. Caralho, mano, isso é muito bizarro. Quando o falso lambe o verdadeiro? Quando você se lambe. Quando você lambe o falso, você sente o gosto de runa, assim, muito forte. Tá? É como se você pegasse uma sopa e jogasse pimenta diretamente nessa sopa. E você sente o sabor da pimenta forte ali. O Trick Ring é um pouco diferente. É como se você tivesse temperado os ingredientes da sopa com essa pimenta e depois feito a sopa. O gosto ele vai estar lá, característico, mas ele é mais tênue. Eu lambo meu filho. Ou meu filho. É filho. É filho. Meu filho. É filho. Você lambe seu picorrúcio? Aham. Uhum. Vou dar o nome dele, eu até anotei aqui, mas eu não lembro onde que eu anotei. Então é fácil, mas não tá mais. A gente tinha feito um bolão pra ver que ia ser, né? Nós jogamos uns bagulho. É. Eu vou lamber a criança pra ver o sabor que tem. Você lembra? Nesse contexto assim é meio estranho. Tem gosto de nada. Interessante. Tá vendo, ó? Tem gosto de nada. Não tem gosto de nada. Tem umas entrelinhas aí, ó. É. Tem gosto de nada. Interessante. É, tem gosto de nada. E foi afetado, mas não foi criado por uma. Mas também tem gosto de runa misturado ali. Ele foi afetado pela runa. Ele foi grandemente afetado pela runa. Você quer lamber o Trick Ring? Eu não lambei o Trick Ring ainda? Não, claro que não. Eu te descrevi qual é a sensação. Vontade de morder, tinha um pedacinho. Que isso? Só pra ir ver o outro lado também, filho da puta. Você vai lamber o Trick Ring? Não, calma. Sai. Eu como elfo não me come. Não, ele vai só saber qual é o seu gosto. Isso é melhor vai que ele gosta. Não, ele não gosta. Ele gosta de planta. É estranho. Não, mentira. Ele é legal. Elfo. Em Atas a gente fala que comer elfo é comida vegana. Ah, é? É. Ah, entendi. Você é vegano, então. Sim. Mas você come peixe. Eu tive uma recaída. Mas aquele peixe tinha gosto de elfo. Faz sentido. Era carne com gosto de alface. Era um new elf. Se lambe o elfo. Ou o tricri. Tá? Ele também tem gosto de runa. Maravilha. E aí você percebe que o gosto de runa no Tricrim e o gosto de runa no seu filho são muito similares. É o que eu tava imaginando. A forma como é o Tricrim foi afetado pelas runas é similar à forma que o seu filho foi o papai afetado. O antecessor do Mas Tricrim o Tricrim não tem gosto de nada. Ah, então a gente sabe qual que é o gosto do nada. Caralho. Viu, era gosto de nada mesmo. Você tem muito gosto de nada. É um gosto bom ou é um gosto ruim? É gosto de nada. Não, é um gosto... Mas é um gosto que, tipo, é estranho ou não? Sabe nada? Novamente, é uma coisa que vocês não conseguem exprimir em palavras. Sim. Tá? Vocês conseguem identificar, reconhecer e saber diferenciar de outras coisas. Tá? Mas, assim, não consegue... Discernir se tem uma coisa boa... Não consegue dizer, você não consegue... Você não consegue caracterizar isso, descrever. Não é ruim. Também não é bom. É tipo a vida, saca? Vou meter essa por nada. Caralho, seu gosto é tipo a vida. Exato. O gosto do nada, ao mesmo tempo que ele é assim, essa coisa característica, diferente, gritantemente distinguível de outros sabores, é... O gosto do nada, ele também é um gosto, assim, que ele serve pra estimular a mente de vocês, uhum. Tá? Quando vocês lambem alguma coisa que tem gosto de nada, é como se vocês tivessem um déjà vu, como se reativasse memórias ancestrais de vocês. Ele tem essa característica da mesma forma que as runas. O gosto das runas também tem isso, tá? Ele desperta, assim, a sensação de vocês terem memórias de um passado longínquo, de antes do tempo existir, por exemplo. É, você já tentou ver que runas que, tá, que afeta ele? Tipo, que ele tem gosto de runa. Runa, uma runa tá nele. Já tentou ver qual? Não, vamos ver. Tem algum gosto específico? Uma diferenciação? Joga um teste de inteligência. Só atributo, né? Isso, se tiver uma perícia adequada aí, pode ser arcana. Arcana? Pode ser. É, porque agora atributo eu sou metade da minha proficiência. Ok, pode ser arcana. E você pode adicionar os bônus de do teste da runa aí. Tá? Você não tem um mais 5 aí por ter usado a runa, tudo? Como assim? Combinam duas runas. Ganha um bônus de mais 5. Isso. Ganha um bônus de mais 5 nesse teste. Ok, então. Rola esse teste com vantagem. Eu já jogo. Joga mais 5. Tô mais 10. Isso. Eu tenho 61. Como você tem 61? Eu tenho 51 de arcanismo. Porra. Mais 10, 61. Ok. Mais 19. Passou. 80. Passou. Sério. Ele tem gosto, assim, um aspecto de duas runas. Em específico. São duas, ele é uma duidade. Runa de alteração. E runa de mente. Os poderes dele. Por isso os poderes deles é tão forte pros iônicos. Ah, interessante. A gente já tá com essas duas runas, não tá? Hã? A gente já tá com essas duas runas. Sabe uma coisa que eu sinto falta? Ah. Aquele livro que a gente tinha que mostrava a história de qualquer coisa, lembra? Lembro. Isso. Mas mostra só de Arton, aquele do nada, né? Sabe o que eu acho? Só de Arton. Então, né? Livro ruim, vamos fazer um nosso. Você é louco, fogo. Juntando eu, você e essa ceguinha aqui, ó. A gente conseguia fazer um negocinho desse bom, hein? É, pode ser. Música triste. É bem interessante. Pô, louco, é musiquinha da vida. Muito triste. E aí? Fazer tipo um Death Note ao contrário, um Life Note. É um Life Note. Você coloca o nome da pessoa ali no caderninho. Mostra e fala a história, história da vida. Tá, o Tricrane, ele fica olhando. Já pararam? Chega de me lamber. Eu não sou comida. Ah, tá, tem razão. Vou dar dois toquinhos. Vocês são... Eu vou dar dois toquinhos nele só. Antes de finalizar. Não, vocês não são mais comida. Quero botar pratas lá que posso comer elfos. Ela pode. Tá, refresca minha mente. Quem já fazia em Atas mesmo? Tentar roubar duas coisas. É, ainda achava na porta de prata. Na verdade, você tem que fazer teste. Não, tá. Mas eu não sei porque eu tô achando que ele vai ter não, que tentar não com tem nível já, de poder que parava vocês. Eu quero usar o teste pra voltar os poderes dele. Então. É que eu não sei se eu vou poder roubar ou se quer roubar. É porque ele é o rei e ele fica na gente aqui, que é a pirâmide do rei. Ok. Me gusta. E eu quero ver se é possível roubar essa resistência. O da pedrinha? Legal. E a porta tá lá, né? A porta tá lá no Rajat, né, Jé? Isso, lá no Rajat. E a chave? Força telecinética, anota aí. Peraí que eu tô roubando as coisas. Ah, novidade. Ok. Teoricamente, a porta está no Rajat. É isso. Não dá pra você roubar essa resistência. É, então, é isso que eu ia falar. Eu vou tentar, mas eu acho que é uma parada que não dá pra tirar. Ok. Entendeu? Você tenta. É só por teste. Você tenta, mas não dá pra roubar. Ok. Uma parada intrínseca aí. Qual? Tentei roubar, ver se era possível roubar essa habilidade. Qual? Da resistência das runas. Ah, sim. Entendeu? Você tenta, mas você não consegue. Entendi. Impossível. Interessante. Só que foi criado a partir da... A gente pode tentar usar da mente e da alteração. Para tentar entender que foi criado o que tem a partir dessas runas. Porque ele foi criado isso, a partir de runas. A dedução dela é válida. Ele é um ser mais próximo. Por isso que ele tem poderes psíquicos, poderes psiônicos. Porque ele foi afetado pela runa da mente. Você não. Você não foi criado pelas runas. Foi. Não, você é o falso que eu tô falando. Mas vocês estão deixando escapar uma informação. Você é o falso, não é? O que a gente tá falando? Eu. Você é o falso. Não, a gente sabe que tem um verdadeiro e um falso. Não vamos tem, lá. É tudo tem. Eu. É tudo eu. Se vocês dois foram criados, você tá falando com o que tem gosto de runa ou que não tem gosto de runa? Vamos lá. Não, suquinhos gaseificados açucarados aqui. Isso. Eu vou pegar suquinhos. O que não tem gosto de runa. O que tem gosto de runa. O que tem gosto de runa. Ele é feito então de runa. Falso. É feito de runa. Só que é diferente quando você usa um poder. Eu acho que ele é ligado muito mais a ser feito a partir de uma... Como se ele fosse um descendente de uma pedra rúnica. Mas as pedras únicas, elas não têm vontade própria, assim, nesse sentido, né? Agora não. Se ele foi, por exemplo, descendente de uma entidade específica que virou runa, pode ser. Seria bom saber mais sobre essa espécie dele, né? Qual é a origem do seu planeta, você sabe? Qual é a história de criação do seu mundo? Nascido aí. É, que nem nós... A nossa história de Arton dizem que o nada e o vazio se juntaram para dar origem à vida no nosso mundo. Existe esse tipo de história no seu, da onde veio as criaturas do seu mundo? Ou não? Tem não. Aliás, pega 3 ponto herói pra Igreal. E dá mais 3 pra mim. Ah, eu tenho vantagem, né? Mas a gente sim, assim. Eu sou de Atas. Que devolve o seu ponto herói aqui, então? Não. Ele. Lendas. Não acredito na maioria delas. Mas não quer dizer que não tenha. A gente também não acreditava na nossa. Eu não sei como Atas surgiu. Eu não sei. Mas o que dizem é que houve uma era azul. Em que Atas era coberto de água. E só existiam halflings. Os pequeninos canibais. Que comem tudo menos halfling. Os halflings são legais. E onde eles moravam? No mundo. Ou era só água? Não, o mundo é tipo a terra ou o mundo azul. Mas não é só água. A maior abundância é água. Lendas dizem que existia terra e existia plantas. Não como as plantas de hoje em dia. Plantas igual as nossas aqui. Sim, sim, parecidas com essas. Plantas que não arrancam seu rosto. Sim, que não tem poderes psíquicos. Não é psíquicos? Psíquicos. Psíquicos. Ah, as plantas que têm poderes psíquicos? Também, ele também tem. Lá deve ter bastante caçatinga, né? Se caçatinga fosse bom com outra coisa psíquica. É, lá não deve ter caçatinga mais. A gente tem. Era azul. Uhum. Muita água, pouca terra. Halflings quiseram mais terra e criaram magia, inventaram magia. Uhum. Não magia de Rajat, não magia profanadora. Outro tipo de magia. Outro tipo? Inventaram magia. Provavelmente contra o Mamu, né? Então. Acho que é magia. Não é magia. Criaram a Torre Pristina. Sim, utilizaram Torre Pristina para usar o poder do sol. O que é a Torre Pristina? É uma torre mágica. Usaram a Torre Pristina para criar mais terra, alterar o mundo. Mas isso saiu do controle. Então o mundo entrou na Era Verde. Era Verde? Era Verde. Muita terra, muitas plantas, não plantas que arrancam rostos. Plantas comuns, ok. Plantas como essas aqui, plantinhas fraquinhas. Ok. Mas Torre Pristina continuou alterando o mundo. Então usaram o poder da Torre Pristina para secar mares. Aumentar terra. Ah. Reduzir água. Mas Halflings perderam o controle. Okay. Mundo saiu do controle e se alterou. E secou. E as outras raças surgiram. Tricrim, humanos e anões. Gigantes. Elfos. Deliciosos. Então só surgiram depois que secou. É. Sim, depois que Halflings mexeram com o mundo com Torre Pristina. Surgiram depois da criação. É. Ou seja, uma devastação transformou-se numa criação que foi um resultado deles. As coisas que já tinham anteriormente, criou. Posso fazer uma coisa com o seu filho? Não é nada que eu vou machucar o seu mundo filho, né? Se alterou. Mundo virou deserto, tudo seco. Pouca água, não tem poças assim. Pouquíssimas. Mar de Silt. Ok, Silt. Mar de Silt. Perigoso. Areia fina como cinzas. Cobrindo uma vastidão. Do mesmo jeito que ele pisa no laguinho do Griel, né? Ele afunda. Do mesmo jeito que afunda na poça, você afunda no mar de Silt. E vem cá. Quantas criaturas tem as ninhatas assim? Eu nunca contei. Poucas, muitas. Muitas criaturas. Pô, que interessante, lugar sem água, muita criatura, né? Que bebe água. Eles se alimentam de sangue, de fluidos de outros. Então veio Rajat. Rajat criou magia. Profanador. Magia profanadora suga a energia do mundo. Então, o mundo secou mais. E aí, Rajat criou seus campeões, ensinou magia profanadora pra eles. Tudo tá vindo da criação. E Rajat quis destruir mundo, raças. Boris, açougueiro dos anões, matou quase todos os anões. Então Boris parou. Porque, segundo o anão me disse, Rajat estava mentindo. Ele... Oi! Não, o Dom tá aqui. Não é o Dom? Não, o Dom tá aqui. Então deixa eu ver se é a Lua. Pode ser a Lua. Pode ser o Hino. Não pode ter nenhum gato em cima do pergolado, mãe. Ou pode ser nada. É nada. Ou vazio. Pode ser ou não tem nada. É, pode ele ser que estava lá que eu vi. É, pode ser. Então, Rajat criou seus campeões. Boris parou de matar anões. por conta do extermínio das raças, eu consegui escapar de Hades, fugir. A gente não sabe se exterminaram ou não. Não sei o que aconteceu depois. Vem cá, filho. Não sei quanto tempo se passou. Só sei que vocês me encontraram e me tiraram da pedra. E aqui agora estou eu, comendo peixes com gosto de elfo. Interessante. Começo a comer outro peixe. Usa alguma runa no seu filho, ver se ele é resistente também. Pode ser. Que runa que, que eu posso usar nele? Vamos ver. Da destruição seria uma boa. Que idade que ele tá agora? Já tá com uns 15 anos. A velocidade dele tá crescendo. Ele já tá andando nos primeiros passos. Fundamentalmente. E falando papai é papai. Papai é papai. Papai é papai. É, e papai. Vou tentar e papai falso. Vou tentar ler a mente dele com a ronda da mente. Tentar ler a mente dele? É, só pra sentir se tem resistência ou não. Ok. Eu sinto alguma resistência? Caralho. Não. Ele não é resistente a runas. Parece que não. Você consegue ler a mente dele facilmente. Tá. Tá. Quando você entra na mente dele e começa a ler, ele... Nossa, o que é isso? Sensação estranha. Não, já minha saiu cabeça rápido. Tá... coçando. Formigando. Formigas, bichinhos pequenos. E aí você sai da mente dele. Tá, uma coisa que eu tô curioso, gente. Era só Halfling. Uhum. Aí secou o mundo e surgiu um monte de outra espécie. Uhum. Com resíduo de runa nelas. Sim. Tem a Caruza nessa rua aí. A gente tem que entender mais. Nossa, outra observação também, que o cara, ele descobriu, o Boris descobriu que o Rajat tava mentindo. Ele queria devolver o mundo pros Halflings. E o cara falou que o Rajat, ele é um humano, por fora só, por dentro não, ele usa uma capa. Ele usa uma roupinha de humano, só que ele não sabe o que o Rajat é. O Rajat pode ser um Halfling que passa por humano, sabe? Será que é muito difícil a gente achar o cadáver do Boris? Você não sabe se ele tá morto. A gente não sabe. Ah, deve estar, né? Não sei. A gente não sabe quanto tempo passou. Essas raças. É. Eles podem ter usado o... Pode ser que esse cara aqui veio ano passado pra lá. Uhum. E a gente não tem como saber. Ou uma era inteira. Ser bom se tivéssemos que infiltrar alguém lá, né? A gente vai pra lá. Eu sei mesmo que eu soube alguma coisa antes de chegar lá, né? É, esse é o nosso informante. Isso aí, muito útil. Muito um ótimo informante. Um ótimo informante mesmo. Muitos poderes bons pra ser roubados. Devo dizer. Ok. Seria possível o mundo dele ter uma marca de runa, assim como o plano lá do Neron tinha? Ter uma runa incrustada, uma marca de runa? E isso ter ocasionado essa tão proximidade deles? Sim. Ser a partir disso que viu as espécies? Sim. Seria possível. Da mesma forma que tinha lá no plano do Neron, é possível. Tem que ser duas runas, porque ele é influenciado por duas runas, sim, né? Sim, duas runas. É alteração e mente. Alteração. Alteração. Foca nesse nome. Uhum, porque alteração. O planeta deles lá, o lugar deles, foi totalmente alterado. Alterado, exato. Sim. Totalmente alterado. Exato. Foi secando, foi mudando pra uma cor, depois pra outra, no caso. Eu sei depois que a alteração foi a runa usada pra fazer isso no planeta deles. Exato. E o que é facinho de você perder o controle quando você tenta usar? Uma runa. Em grande escala? É. Os caras queriam mudar o planeta inteiro, o lugar deles. Sim. Controle. E esse poder tá até hoje alterando. Alterou toda a forma de vida, porque depois da Torre Pristina surgiram as outras raças. Por isso que ele nasceu pela runa da alteração, será que totalmente a gente consegue usar a runa do tempo de algum jeito pra ver o passado da runa da alteração? E é a runa da alteração. Talvez o filho do Grial ele foi afetado pela runa da velocidade. Sim. Vendo uma ideia. Não foi alterado. É, não foi alterado. Ele tá alterando só a parte biológica. Ele sofreu uma mutação, ele é mais rapidinho. Ele é um moleque precoce. Que jaqueta? Mas, a minha? Não alterou toda a construção dele. Já o do maluco complexão. Já foi totalmente, porque alterou toda a genética. Ao longo de eras. Então, por isso que eu falei, esse cara ia ser muito velho, ia ter passado sim, já por... Teoria da evolução das espécies pelas runas. Darwin Rúnico. Ele se alterou para sobreviver no ambiente que estava conforme... E a biologia dele é como se fosse de um lobo-a-deus mesmo? Não. Ou é bem diferente? É diferente, ele é um insetoide. Não, é diferente, diferente sim, mas é muito diferente. A base seria um gafanhoto, vamos dizer assim. A base seria um gafanhoto. Pode ser que, por exemplo, a runa da alteração alterou outras espécies. Então, por exemplo, que os animais de lá evoluíram para seres conscientes depois da alteração. E ele é tipo uma mutação de gafanhotos. Exatamente, como se ele fosse uma mutação. Né? Que outros animais tem? Imagina... que os gafanhotos evoluíram. Por quê? De chuva. Que coisa! De quê? De água. Filha da puta. É mesmo? Foda-se. Sim, eles vão fazer o quê? Deve ter tirado do sol. Secar, né? Mas eu não sabia, tô sabendo agora. Você aí? Oi. Cachorro aqui deu um monte? Se ele falar pra ele pensar no planeta dele, no mundo dele, a gente acompanhar pela onda da mente, não seria mais interessante, talvez? Sei lá. Pra em vez de ser só um relato, a gente vê em primeira mão as coisas? Como assim? Ou se a gente usar a onda da mente pra ver o que ele tá pensando, entendeu? Não entendi. Dragon Ball! Ah, já sei o que está acontecendo. Calma aí, entendeu? Seria um blado o planeta dele pra gente. Não, porque assim, o que eu queria? Eu queria ver se as outras criaturas que tem no planeta dele são outros insetos e animais maiores. Não, ele tem também humanos, não. Anões, um pouco diferentes, mas ainda tem. Sim, mas eu falei, tipo, mas eu quero saber o resto, os gigantes, são tipo, eu queria saber como era o resto das coisas. Em Atas existem muros, bons escravos. O que são muros? São os meio-anões. Meio-anão meio o quê? Meio-humanos. Ah. Eles ficam no intermediário? Eles são altos como humanos, fortes como humanos e resistentes como anões. Caramba, ótimos legal. Escravos, valem muito. E se o anão cruzar com uma centaura? Será que vai ser um pônei não? Um My Little Pony. Gente! Pônei. Eu nunca vi um centaura não. Cara, eu fiquei agora curioso. Centaura não. Desculpa. Não que eu tenha visto um centauro também, né? Bem, acho que já temos algumas informações. Meio anão. Do mundo. E quem escraviza os bons? Os anões. Os bons. Quem pode? A espécie mais evoluída. E os anões são? Quem é mais forte? Tem mais dinheiro e mais soldados? E qual que é o dinheiro de vocês, agora que você tocou no assunto? Ah! Vamos quebrar com o nome deles. Pinhatas? Água. Água é dinheiro? Importante. As trocas são por água. Comida, assim. Importante. Cadê aquele cantil da... Cara, eu vou ser rei! Vocês aqui têm... coisinhas redondinhas. O que? Frutas? Disquinhos brilhantes de metal. Ah, isso. Tibar. Tibar. Nhatas. Não, tem tibar. Vocês trocam alimentos. Metal escasso. Metal escasso? Sim. As armas são de quê? Osso. Interessante. Pedra. A gente pega o cantinho dali. Algumas de madeira. Assim pra baixo no gravetinho. Deixa eu rolar. Metal? 20 anos. Pedra é abundante. Pedra. Chega a tatuar não dá pra ver. É uma pedra, né? Seca. A arca de Noé. Existem armas, sei lá, brilhantes, de pedra, assim. Se eles chegam, já tá querendo roubar. Não tem nem água se eles querem roubar. Pedra brilhante? É, tipo. Você conhece diamante, temos pedras de diamante, armas de diamante, sim. Que são mais duras. Sim, sim. Vocês fazem armas com isso, então. Sim, armas com pedras brilhantes. Fundamentalmente, quero ver. Falei mais. Eu quero ver que pedra brilhante que ele tá pensando aí. Joias preciosas. Tá. Pensei, urânio. Urânio, boa. Pedra brilhante. Pedra brilhante. Beleza, era só joia. Pedra brilhante. Você não sabe onde consegue esse ult, né? Sim. Acho que eu conseguiria fazer isso. Então, eu pensei em alterar um pouco de água pra virar terra, pra fazer o silt, que é o mar deles. Exatamente o silt lá. Entendeu? Pensou no quê? Por exemplo, porque lá o mar foi transformado em terra. Aí a runa da alteração perdeu o controle e transformou em silt. Eu pensei em pegar um pouco de água, usar a runa da alteração para fazer a mesma coisa que foi feito lá e virar silt. Passiva água virar silt. Isso. Boa ideia, tenta fazer em larga escala. Não, ele também se trolando, é isso. Vou fazer aqui no seu plano em larga escala. Exatamente. Vai ser um silt pra elfos. Vamos ver como é que vamos ver se tá bom, né? Ok. Na segunda tentativa, quem sabe, né? Pela teoria da evolução ou da alteração, né? Alteração. A água vai deixar de ser água e se transformar em silt. Em silt. Só que você tem que ficar hieras. Eu tenho um tempo que eu preciso. Vai fazer? Não, eu tô pensando ainda. Ok. Calma. Faz um ambiente controlado. Isso, né? Vou pegar só um pouquinho, porque a gente não precisa de muito mas silt então, pra passar. Pera, mas aí que tá. Volta na alteração. Você vai fazer uma alteração naquilo ali, pode ser que você perca o controle. Ah, não, é improvável. A gente é treinado nas runas. É que imagino que quem fez isso no mundo não teve controle. Mas tudo bem, a gente não sabe 100% o uso delas. Sim. A gente sabe que elas têm um poder destruidor. Sim. Me relembra, onde tá a porta de saída do meu plano? Mas sei lá. Não, eu sei, mas onde tá o outro lado dessa porta? Sigil. Ah, estamos em Sigil. Não sei se tipo. Vamos fazer essa assaria lá em Sigil? O que você acha? Não, porque a gente pode usar a runa com a dama da dor. Isso. A gente usa e sai correndo rapidinho antes dela chegar. Não, você vai fazer que eu não quero sair correndo a dama da dor de novo no momento. Vou fazer aqui no seu plano. É que deu ruim no meu plano. Não, faz isso não. Você consegue criar um plano à não, parte? Não, se você quiser, eu faço no meu, gente. Não tem problema. Então, faz o seu, então, vamos fazer um plano que não tenha refugiados dentro. Você vai abrir a porta do seu plano agora? Não. Do plano dele, não, né? Tá doido, é o quê? É um plano dele. É a história da mochila de carga. Exato. Com a mochila de carga. Embora não seja, porque se você abre um plano dentro do. Você tá abrindo um plano, ele já é dentro de qualquer outro plano. Isso é verdade. Então não faz sentido ter por definição, um sempre tá em um plano. Isso. Você sempre tá num plano. Então, teoricamente, não teria problema eu abrir aqui. Mas é um plano que foi criado artificialmente. O lance de uma mochila de carga é que você cria uma dimensão e você faz uma aberração pra contê-la. Sim. Eu tô só. Na minha cabeça, eu preciso. Okay. Eu vou fazer lá fora porque eu sei que pronto, as pessoas vão ter. Teriam essa limitação. Ok, tudo bem. Então, vocês saem do plano do Greer e vão pro plano da Sierra, é isso? Pode ser Sierra. Pode! O Turquin, vem comigo! Porque eu quero que ele veja se é realmente Silt, porque aí ele conhece Silt, né? Sim! Vamos! Vamos. Enquanto isso, eu posso vou usar levar um peixe. Deck pra procurar alguma coisa sobre a água? Pode! Com certeza! Enquanto isso, eu vou usando a biblioteca dela pra ele procurar ele pega o peixe e esfrega assim no Greer. Melhorou um pouco. Vamos! É que esse aí é tipo suco de tamarindo, parece limão, tem gosto de abacaxi, né? Esse aqui é o natural. Esse é o verdadeiro, né? Natural. Essa é a fruta. Ventinho, hein? Ventinho, né? O que você vai fazer? É, a hora que a gente for pro plano da Ciele, tem a biblioteca de Thanator. Sim. Eu vou procurar algo sobre... Não só de Thanator. Todas as bibliotecas que tiveram lá, né? O Fives te ajuda. Pode ser. O Fives, ele sabe onde é que ele guardou. Paulo. O Paulo, cara. Paulo? Meu chefe, tanto que eu falei de usar com ele. É, Jeff. Diga. Tem elfo em Sigil. É a runa da alteração. Tem. Ok. É, vamos fazer o seguinte. Você vai querer pegar um elfo pra dar pra ele comer? Ah, não. Tô pensando em espalhar algum pessoalzinho aqui em Sigil. Porque assim, deve ter outra pessoa de Atas aqui. Eu acho que deve. Pode ser. Pra gente pegar, quem sabe, mais informação. Certo. Porque nem que seja quando a gente já estiver lá, mas eu passo uma call pra nós, sabe? Você passa um grião. É. Entendi. Então eu vou fazer isso, Jeff. Vou pedir para o Zé Fulassaf, uns rangerzinho, dar uma espalhada por cima e perguntar sobre Atas. O senhor jogou a palavra de Atas? Discretamente. E claro que eu vou pensar uma maneira para voltar pro meu plano, né? Se vocês quiserem. Porque... Deixa o seu outro grial, o grial verdadeiro lá. Insígio. Todo grial é verdadeiro. Não, todo grial não é verdadeiro. Vem com essa amiguinha pro meu lado. Mas você pode fazer aquele esquema tipo dos clones que você faz nas dungeons. Isso. E aí todo mundo volta com informação. O Naruto no Clone da Sombra. Isso, usa uma alteração pra isso. Uma boa. Parece uma boa ideia. Fazer o quê? Perdão. Louco. E aí? Um dos clones. Quando o clone do Naruto, quando ele tem as experiências de clone, ele volta pro Naruto original, a experiência que ele teve. Verdade, né? Pode fazer. Isso aí. Eu posso deixar isso na minha própria mão, que é muito melhor, tem razão. Isso. Só que você não precisa dar. Você tem um poder que faz isso, já não tem? Algum poder desse eu já não, tenho. Não, ele usa as runas pra fazer. Ah, ele usa a runa, achei que era algum poder. Manda o Zelfinho com permissão. É, manda o Zelf também. Boa. Também. Nada impede de eu fazer isso também, né? Vai ser mais certo que vai dar. Só não usar a runa até hora. É, nada impede. É, exato. E a dama da dor também. A dama da dor também, né? É. Pede muito fácil. É, vai espalhar uns elfinhos, vai. Espalha uns elfinhos. Mas vou pegar uns elfinhos bons, tá, Jeff? Não vou pegar uns ruins, não. Mas okay. Tem elfos ruins? Sempre tem elfos ruins. Ah, né? Você está com a palavra errada dos elfos, então. Não, sempre tem um mano bom, tem um mano ruim. Tem gafanhoto bom, gafanhoto ruim. Pequeno gafanhoto. É, o Grial é um elfo possível. Ah, é verdade, esqueci isso. E eu quero que o pessoal volte vivo. Não é mais fácil. Então, a gente vai sair do plano do Grial. E a gente vai pro meu plano. Ok. Quando vocês saem do plano, alguns elfos vão com vocês. Um dos Griel vai dar uma passeada também na cidade? Oh, Jeff, o que você tava pensando? É. Eu senti o... A gente sentiu um resquício da runa nele, não sentiu? Assim, no sabor. Beleza. Mas tem cheiro também. Tem cheiro. Então assim, eu vou tentar usar outros tipos de percepção, talvez um pouco de magia, não sei. Pra tentar facilitar a questão. Pô, nisso, Toff, tem uma diferença no aqui dele? De quem? Do Sophie? Não, desse treco. Do Sophie? Isso. Eu não sei o que você quer saber em específico. Se a forma de vida dele, o que dele teria alguma diferença por ter sido tocado pelas runas dessa forma? Não sei, não reparei. Dá uma reparada agora. Você deve... Já dou uma observada. Dá uma observada? Ok. Eu quero ver se a gente consegue achar mais fácil alguém de Atas em Sigil. Apesar de ele não ter a mesma origem que vocês, tá? Ainda assim ele compartilha algumas características e algumas similaridades. Ele possui Ki. Ele tem um fluxo de energia vital. Tá? Não tem diferença assim. Por ele ter sido criado por runa, tá? Não consegue notar a diferença. Você sabe que é Ki, tá? Porque o corpo dele foi feito, né? Sim. Não a alma, a vitalidade dele. Nunca se sabe. Não, com certeza. É válido, tá? Eu queria achar mais informação sobre Atas, né? Imagina, mentiu tudo e a gente chegar lá, uma floresta gigante. Mentiu, eu sei que ele tá então, mentindo. Então, mas aí que tá. Ele pode ter contado, a gente chegar a ter certo bagulho totalmente ao contrário. É. E às vezes ele viveu uma era atrás. Exato. Por isso eu criei outra informação. Eu cheguei aqui, o cara falou, né, assim, agora é tudo mato? Tipo assim, ó, da minha época era tudo silt, agora já é tudo água. Verdade. Aí chega lá e tá igual o Arthur, só umas pedrinhas voando. Nunca se sabe, né? E caçatinho. E caçatinho. E caçatinho. Por que a lua de Arthur tá girando assim e tem um monte de pump em volta dela? Nossa, esfriando, hein? Eu misturei a roupa ainda. Eu também, a minha tá dentro da máquina. A minha também. Os elfos vão fazer com permissão estipulada pelo Griel. E vocês vão pro plano da Sierra. Vocês entram no seu plano. Né? O Everest tá lá, vem receber você, o Corão. Olá, Sierra. Olá. Quanto tempo? Como é que tá as coisas aqui? Tá um tédio isso aqui. Por quê? Tá tudo tranquilo. Aquela porcaria daquele homem de lata que você trouxe fica botando ordem em tudo. Não gosto. Por quê? Falta Sinto falta do caos. Ah, vamos lá pra fora comigo então, na hora que eu sair. Lá tem muito caos. Vou adorar. Esse moleque é um pentelho, muito comportadinho. Que bom, né? Já pensou você ter que cuidar de uma criança insolente? Melhor assim. Tá. Vou até um lago. Tem lá para as criaturas. Vou pegar um pouquinho de água. Uma bação fazer. E vou usar a runa da alteração para tentar alterar aquilo em Silt. Ok. Consegue. Passa assim? Passo. Um pedinho de água. Ninguém tá achando que ela fazer uma alteração. Assim, com o nível de domínio que você tem, você consegue fazer. Eu viro pro Drake e falo: isso aqui que é Silt? Não. Você... Como que você pega água na mão? Manda água. Manda faço uma bolinha de água. Ok. Ok, uma bolha de água com runa da água. Usa a runa da alteração. Vira uma poeira tão fina quanto cinzas e ela despenca. Isso é Silt? Era. Sim, Silt. Legal, faz Atas um pote tem um agora. Mar disso. Okay. É que a gente precisa disso pra ir pra Silt. Pra ir pra Atas, quer dizer. Ah, é? É. Não faço ideia de como. Magia. Magia. É. Profanadores. Eu pego, ponho numa bolsa. Ok. Já temos Silt. Você pegou do chão? Peguei. Ah, se separou do Silvio da Terra. Assim que chama. É, telecinésia, agora eu tenho telecinésia. Tá. Beleza. Coloquei todo o Silvio com telecinésia dentro da bolsa. Ok, muito bem. Então, o que vocês fazem? Ok. Eu tô procurando na biblioteca da Sierra ou livros, alguma coisa sobre artes. Biblioteca sua, você é composta por quê? Por tudo que tinha lá nas 12, nas 20 madrugas. Todos aqueles livros de Thanatod, tinha uma outra lá, de Wina também tinha. A biblioteca, uhum. Peguei tudo. Ok. Joga um teste de investigação. Com vantagem, tá com porque ele, tá com fives. Não, então joga com mais 5, porque já tem vantagem em tudo. Isso. Já tem vantagem em tudo, Curió. É um macaco, fives, né? Não, é um golem. Ah, tem que ser um macaco. Por quê? Tinha um macaco chamado fives lá, tá vendo? Tinha? Não, fives é os caras do... É um clone trooper. 50. Também? 50. Você pôs mais 5? 3, 1 e 3 no dado. Você tá trolando, hein? Mais 40. Errou essa merda! Você tem 3 pontos heróis pra ir pra nada! 50 eu acho? Ah tá. 17, 47, 60. 61. Mais 5? 64, 69. 69. Meia idade. Ô Five, você consegue me ajudar a encontrar um livro sobre Atas? Qualquer coisa sobre sua criação ou divindades, o que é que seja. Tentarei. Obrigado. Tudo te ajuda a procurar, vocês ficam um tempo procurando. Caralho, faz o robôzinho, né? Enquanto assim ele tá fazendo, juntando o Silt na sacolinha dela. E os elfos do Greal estão lá fora. Joga essa investigação pros seus elfos também. Também com vantagem. Não vou rerolar isso aqui. É... Eu não sei quanto tem de bônus, mas... Isso não é meu, não. 15 mais alguma coisa. Tá. Off. Você encontra esse livro. Ok. Ok. Vamos fazer uma coisa que funciona. Vai não. Toff, você encontra. Quanto é o seu teste, Ariel? 15, mas não sei quanto que são o bônus deles, né? Quando... Não, conta o seu bônus. Investigação. Né? Isso, soma com o seu. Faz com o seu bônus. Toff, vocês encontram um livro. Assim. Vocês encontram um livro no, nos registros, muitos registros de Tanató, tá? Que fala que no ano. De 325 do cômputo élfico, o deserto da perdição cuspiu uma estrangeira, uma extraplanar chamada Sareia. Sa-Rea. Sareia passou a viver entre os povos do deserto, da perdição, pois ela já estava habituada ao clima desértico, por ter vindo de um mundo desértico também. Um mundo que ela nomeou de Atas. Um mundo no qual o sol brilhava carmesim escuro, quase um sol negro avermelhado. Uma vermelha. Um mundo selvagem, brutal, em que as pessoas tinham que sobreviver e faziam de tudo, iam até as últimas consequências para isso. Um mundo que não era para os fracos. Ela mesma era muito bruta e muito, assim, fria. Mas, ao viver com os povos do deserto, do deserto da perdição, ela foi aprendendo os modos artonianos, se tornou uma deles, e ela veio a se tornar uma sacerdotisa de Asgard. Olha que da hora! Sim. Ela aprendeu a religião, uma coisa que não existia em Atas, pois Atas não tem deuses. E ela disse que... Catequizaram. E ela disse que não... Nunca tinha ouvido falar de Arton. Ninguém em Atas tinha ouvido falar de Arton ou de qualquer outro mundo. Porque, segundo ela, depois que ela foi aprender sobre os planos, tudo, né, foi entender um pouquinho mais sobre multiverso, ela foi entender que, de alguma forma, Atas estava separado dos outros planos, suspenso dentro de uma esfera de cristal, isolado de todos os outros planos. Inclusive do planeta Terra. Como é que ela foi parar ali, Arthur? Mistérios do deserto da perdição. Ninguém sabe explicar como isso aconteceu. É, mas ela foi ao contrário, né? Saiu de lá pra cá. É, mas o deserto da perdição, de vez em quando, ele abduz pessoas de outros mundos. De vez em sempre, na verdade. Que bagulho louco. Abduz pessoas de outros mundos. E os leva pra Arton. Tem um personagem muito conhecido de vocês, amigo de vocês, que... Chegou a Arton dessa mesma forma. O nome dele é Lord Nieblin. O único gnomo de Arton. De nome. Assim é o deserto da perdição. E tem algumas informações sobre Atas. E aí eu pergunto pra você. Que informações tal? Sobre o que você quer saber? Ah, eu tenho que saber pro pessoal. Ou não é válido eu perguntar pro... Os dois são os participantes aqui, quais as informações seriam... Pode perguntar em off, de boa. O que vocês acham uma informação pertinente? Eu pensei no surgimento óbvio do Rajad. Tipo assim, sim, como que tem ele... informações dele, né? Sim. Como que surge, mano? Primeiro, de que ano é esse relato? Ok, por... Pra gente... Já que largaram, vamos comer. Vamos, depois eu compro. Tá mansoado. É de quarta, é isso? É. Depois eu trago. Não era de polvilho? Pega um negocinho pra pôr, amor, pra não deixar o saco aí em cima. É que o gato tá no meu colo. É a época do relato. É, a época do relato pra gente saber... É, como que o maluco... Quem quer essa informações dele. E se tiver um mapa? De como é o mundo, né? Pra gente saber onde que a gente vai pra essa porra dessa caralha dessa pirâmide. Alguma pergunta pertinente? Pensando aqui, sem ideia também. Então perfeito. A minha principal é saber o seu cara. Eles não são uma civilização? Tem, não. Tem civilização tem, ali. Tem civilizações. Não tem um livro de história em uma civilização dessa pra gente tentar. Não, tem, mas a gente não. Pra gente teria que ir pra lá pra ter as informações de lá, né? A gente tá pegando informação de alguém que falou sobre. Que veio de lá. Então ninguém beleza. Tem um xerofezinho aí, pô. Gente, então eu quero saber de quando que é. De quando são esses relatos. Então, peraí. 325. É verdade, do perdão, Dudu. Verdade. No Brasil, sim, já tem, é. Verdade. E que ano que a gente tá? Em Arton? 1400. Nossa, então faz mil anos. Mil anos. E já era uma merda. Quero saber sobre o Truta. Sobre o quê? O Rajat. O Rajat? Tem alguma informação sobre ele, uma informação que mostre como ele talvez tenha encontrado uma runa, ou ele subiu nesse pináculo aí. Gato. Que ele falou um negócio lá, e talvez seja a pirâmide também, eles chamam de outro nome, sei lá. É, se tem algum mapa anexado de como chegar até esse lugar. E falta mais uma coisa, já que o ano a gente já sabe. O ano a gente já sabe, que não tem informação sobre. Como o pessoal se defende da flora lá? Sobrevive o como que é o grecho? O que é? Grucho, bicho, grecho. Esse graxo. O gafanhoto. Grache. O broche. Ele falou que lá é tipo brutalidade. É pau a jaca, não se defende como pode, é isso. Ele é mais forte de quem vai ter mais água. Um mundo que tudo tem poder psíquico e tudo usa poder psíquico pra tentar comer. Não tem magia? Não. Magia é... Ele, na verdade, tem magia, que é o poder da runa. A hora que eles descobrem, chega 12 anos, todo mundo descobre... Não. Não quer o filme lá? A pessoa chega... Tem um filme ou uma série, assim. Você chega a uma certa idade, aí você descobre... Todo mundo tem poder. Chega uma idade, fez aniversário de 18 anos, automaticamente você ganha um poder. Tem uma série que é assim. Nunca assisti, mas eu sei a premissa dela é essa. Só que tem uma pessoa em específico que não desenvolve poder nenhum. Foda-se. Não sei qual que é isso, não. O poder dela é não ter poder. O poder dela é ser não. Não, Mahiro Academy? Não, que é essa pizza, uma... né? É, Mahiro Academy sim. É, só que aí ele consegue poder. Agora vocês estão no plano da CIA. Mas tem uma série que é assim também. Não conheço. Então você quer saber informações sobre o Rajat? Um mapa de Atas, é isso? Mapa do caminho pra pirâmide, né? Não, de Atas, né? De Atas, já sabe, porque a gente já sabe o nome da cidade, né? Que é Tyr. Uhum. E mais alguma coisa, Ariel? Ah, acho que não tenho muita ideia, não. Bora, tô... E que mais? Tô pensando, não tem hora específica. O meu principal é saber do cara, do Rajat. Pertinente as crias dele. Falei dos 13 campeões, né? Os 13 campeões. E se tem alguma informação de qual é o tipo de magia profana que ele faz? Sistema de governo, você tem algum lá? Sistema de sociedade, setor babari, se existe em cidades? Pelo que a gente entendeu, o único sistema que eles entendem é o Rajat, que comanda. Ele e os 13 odiados são os que comandam a partir da brutalidade, da magia, coisa do tipo. Eles inventaram. Já chega o Leonic sentado no trono. E eu, louco. Em seus relatos, os relatos da Sareia, ela também repete essa história do mundo que o Trick Ring contou pra vocês. Ela acrescenta uma informação sobre o Rajat. Rajat encontrou a Christine Tower, a Torre Cristina, e usou o poder dela para aumentar os seus próprios poderes. Que é um nome que foi usado primeiro, né? Era tipo um catalisador. É da onde provavelmente eles conseguiram a informação da runa da alteração. Uhum. Deve ter alguma marca lá. Porque a runa em si não tem, porque a runa tá com gente. Mas podia ter, né? Não, na época. Mas ele conseguiu aumentar os poderes dele, entende-se que tem uma marca. Sim. Esse Rajat tá vivo ainda? E no livro tem um mapa. Não só tem um mapa, como tem algumas ilustrações de Atas. Ela ilustra algumas armas. E ela era uma maravilhosa pintora e fez algumas ilustrações de como é a paisagem de Atas. Você lembra que juntou um monte de arma ruimzinha, sem poder nenhum, level 1, que um dia a gente abre uma loja, vamos abrir em Atas. Vamos abrir em Atas! Só tem a espada de osso, imagina a gente chegando lá, olha, isso aqui é aço, gente. Mas eles só vão dar pra gente comida e água. E é tudo que a gente consegue fazer. Verdade. Droga. Ah, dinheiro também. Trick Ring. Trick Ring. Caraca, da hora. Tem dois tries? Não, duas luas. É um só. É uma lua. Tem um sol e uma lua ao mesmo tempo no céu, é isso? Sim. Tipo, acontece aqui. Terraplanista. Podia ser duas luas. Não, é um sol só. E uma lua só. Ih, caralho. Tem um mapa assim, mas eu não tô achando. E o sol deles é todo trincadinho assim? Isso eu cheguei a imprimir já. Uhum. Depois explodir já. Não tem essa lua vermelha? Deixa eu ver se eu já imprimi o mapa. Eu acho que eu não imprimi o mapa. Mas tem um mapa. Tem um mapa. Beleza. A gente precisa saber. Cheio. Ah! É isso, mano. Ah! Esse é o mapa. Ah! Foda. 15 anos não acostumou com isso. Não, eu ainda acho engraçado. Vou comprar uma pasta dessa. Boa demais. Tá caro agora. Tá uns 30 conto uma pasta dessa. Então. Na época que eu comprei era 10 conto você comprava uma. Tô ficando louco com a documentação. Aqui mostra a pirâmide? Não, a gente vai ter que achar Tyr. A pirâmide tá em Tyr. Tem bastante coisa escrita, mas tá preto, não dá pra enxergar. Né? Isso que é potente, gente? É que você é cega, né, Toff? Por isso tá preto. Esse cara te zoa, hein? Sabe o que você tá vendo, Toff? Nada. Não tô vendo nada ou tô vendo nada? Tá vendo nada. Então eu tô vendo nada. Dá uma olhada aqui. Tem bastante coisa escrita, mas tá preto, não dá pra enxergar. Pra dar a impressão que eu não lembro tudo. Por curiosidade, com três letras. Mas só pra vocês saberem. Procurando. Só pra vocês saberem, bota na mesa. Pra todo mundo, né? Isso, ó. Ai. Isso. Ai, desculpe. Isso aqui. É o deserto. É o mar de Silt. Então, a baía, um estuário, só que é silt, não tem água, é poeira. Aqui também é silt, então? Não, aí são... Aí é terra. Terras vazias. São as planícies vazias. Aqui, montanhas e um trecho de floresta. Tem esse bosque aí, é o que tem de mato no mundo. Não, no tem água. Mundo. E aí, não, tem anotações dizendo que aqui tem os halflings canibais. Tem água? Tem água, tem um pouco de água, mas tem. Tyr fica por aqui, assim, ó. Ah, deve ser aqui, ó. Aqui, Tyr. Aí. Tá escrito isso aí? Tá, ah. Tem um Tyr aqui, ó. Mas a gente tem parado porque, ó, Lake Tyr é com Y, não é? Não é Lake Tyr que tá escrito aqui? Eu tô doido. Não, é outra coisa, não é Tyr, não. Aqui é Tyr, parece Tyr, pelo menos. É Tyr, aí é Tyr. Eu tava olhando e estudando o mapa. Bem, então já sabemos. Oh! Aqui é Tyr, pelo menos. Aqui tem um salt, alguma coisa de sal. Mar de sal. Estuário da língua bifurcada. O problema vai ser saber onde é que a gente vai sair. A gente não sabe onde que a gente chega. Exato. Eu tenho uma ideia. Imagino que a gente chegue em algum local de Silt. Aliás, a gente chegue no mar de Silt. Será não, porque a gente tá longe, só. Não, eu presumo que a gente fez o Silt e tá voltando pra conversar sobre isso, entendeu? Divertam-se com as imagens. Eu tenho, cara, uma é louca que a outra. De onde que essas imagens? De Dark Sun. É o melhor que manda na internet. É porque Dark Sun existe. Eu fui pesquisando. Imagens de Dark Sun. É pegando imagens. De algum outro jogo. Peguei. Não, é de Dark Sun mesmo. Então, Dark Sun é o nome do jogo. É, o nome do cenário de D&D. É um cenário mesmo. É o cenário de D&D. D&D você hora, tem né? Forgotten Realms. Tem Greyhawk. Que é o primeiro cenário de D&D. E dentro dele, na história, tem uma região ancestral que é Blackmoor, que é a origem do D&D. Tem também Ravenloft. Então tem um dragão. Tem aranha lá. Tem dragão. Tem dragão aí? Tem. E tem Dragonlance. São os mais clássicos. Ah. E tem Dark Sun. Pode crer. Montanha da Coroa do Dragão. Eu acho que vou tentar procurar direto na fonte. Quero ter aqui no seu plano. Você não fez aqui aquela magia que você controla que tá aqui dentro, não, né? Sim, eu faço o que eu quiser aqui dentro. Não, mas diga assim, é igual aquela magia que você roubou do Flo? É Flo? Ah, não, isso não é aqui dentro. Não? Não. Tá, eu vou tentar contactar então... Asgard, você falou, gente? Asgard, ela virou clériga de Asgard. Vou tentar contactar Asgard e perguntar diretamente. Ok. Tá voando aí, Ariel. Cover, sou eu, Flo, você me ouve? Sim. Ele é muito engraçado. Seria possível você colocar um viva voz aí pra conversar com Asgard? Asgard está ouvindo. Obrigado. Todos os deuses estão aqui. Caramba, vocês são os fofoqueiros, hein? A gente, só pra deixar vocês a par da situação, já conseguimos derrotar o desafio de Valkyria, no caso era a clave. Já estamos de posse, já vocês sabem do quê? Que bom. De uma parte, né? De uma parte. Põe slow. E a gente agora precisa ir pra... Patas. E a gente, numa pesquisa que a gente tá fazendo aqui, descobriu-se que uma pessoa de Atas foi pra Arton. E essa pessoa chama Sareia. Quem é já? Sareia. Sareia. Sareia. E ela virou... É Sareia. Depois de um tempo, ela virou clériga do Deus Sol. Gostaríamos de saber se ele se lembra dessa pessoa, se foi há quanto tempo foi isso. Será que a alma dela não está Então, e se houver a alma dela existir ainda, se eu posso conversar com ela. Pra gente ter a maior informação possível dessa região que a gente vai e das pessoas que lá enfrentaremos. Toph? Hã? É Asgard. É Azir? Achei que era... Eu sei quem você está falando. Ela irá conversar com vocês. Aguarde um instante. Uhum. Aguarde na linha enquanto fazemos a sua transferência. Eu não quero falar com o Trimilic. Vamos pôr o Trimilic pra falar com ela. A ligação é muito Trimilic. Importante para nós. Trimilic! Só ligação. Depois de alguns instantes, você escuta uma voz feminina falando com você. Olá, Toph. Ah, você que é a Sareia. Sim, eu Sareia. Sou Sareia. Sareia. Que é Sareia. Sareia. Lorde Asker disse que você gostaria de falar comigo. Sim. É, o que deseja? Meus amigos e eu estamos a poucos instantes de ir para... Atas. O que farão lá? Tentaremos sobreviver. Estamos com medo. A gente está ouvindo também, é só para saber. Sim, não, vocês estão ouvindo tudo. Também. Ok. Depois eles estão um pouco quietos. Ah, eu tenho que compartilhar com a galera. E ao que tudo indica, a segunda parte do nosso desafio se concentra em Atas. E eu pesquisando alguns livros aqui na biblioteca de Tanató e Winner e afim, descobrimos que você foi uma pessoa que veio desse lugar. Sim. E se estabeleceu, né, em Arton, e agora eu tô tendo a oportunidade de conhecer. Eu gostaria de saber como que são as coisas lá, como a gente pode se precaver de determinadas situações, se você estava na época das alterações do mundo, como que era na sua época, se era tudo deserto, se tinha água, se tinha relva, enfim. E diga que nós vamos lá pra Tyr, naquela pirâmide. É, e a gente tá indo pra Tyr lá na pirâmide do Rei Deus, pra tentar enfrentar o Rajat. Junto com os três odiados lá. Os 13 campeões. Três odiados. Os 8 odiados. É, você tá bem? Cada vez que eu falo sobre lá, você dá uma... E a outra coisa também, há quanto tempo foi isso? Porque eu não sei se você tá viva, se você tá morta, se foi a Eras. Faz mil anos ela tá morta. Mil anos, Toph. Uhum. Faz muito tempo. Eu quase nem me lembro mais. Bem, Atas é um mundo inclemente. Vocês devem ter muito cuidado se forem pra lá. Se não, é quando? Não faço ideia de como conseguirão essa façanha. Eu tentei muitas vezes retornar. A gente já tem. E não consegui. Atas é seco. Muito mais seco que o deserto da perdição. A sobrevivência lá é dificílima. Todas as criaturas são hostis, agressivas e querem matar e devorar quem se aproxima delas. Então nem pergunta, chega o batendo, entendi. Rajat governa com mão de ferro. E quando eu deixei Atas, eu ouvi rumores de que ele tinha encontrado um artefato terrível, a Torre Pristina, criada pelos Halflings na Era Azul, e que alterou tudo o nosso mundo. Se ele realmente encontrou a Torre Pristina, os poderes dele são imensuráveis. Imagino que talvez os deuses de Arton não rivalizem com Rajat em poder. Caralho, os deuses? Sim. Ele é muito poderoso. A gente vai enfrentar um deus. Ai, deus. A gente vai enfrentar o Calmir deles. Uma coisa interessante, Toph. O sol de Atas é diferente do sol de Arton. Asgir é cruel, mas também é misericordioso. Da mesma forma que ele queima as nossas peles, ele também nos dá calor para sobrevivermos ao frio da noite no deserto. O mesmo não ocorre com o sol de Atas. Se tem alguma coisa que ele é apenas cruel. É como se o sol tivesse uma consciência e essa consciência para as outras criaturas desejasse unicamente matar as outras criaturas. Isso é foto de Deus no coração. Não tem, mostra Jesus dando carrinho no chambinho. Mas ela tá se extinguindo já, né? Sim. E é algo estranho. Quando eu vim, fui pra lá. Eu senti uma diferença muito grande no calor do sol. É como se o sol de Atas queimasse com mais violência. É como se o sol de Atas fosse uma magia de raio solar sendo conjurada sobre as pessoas. Você consegue sair ao sol ao meio-dia em Arton. Se você ficar por muitas horas, lógico, você vai se queimar. Vai se desidratar se você não tomar água. Pode até morrer, mas quando você faz a magia de raio solar em uma pessoa, você incinera aquela pessoa. O sol de Atas é mais ou menos isso. Puta que pariu. Ele é diferente, de uma forma que eu não consigo explicar. Protetor mil, vamos passar? Como é que tem que ser? Em Arton, eu encontrei muitas criaturas com poderes diversos, com resistência aos meus poderes concedidos por Asgir. Criaturas que eram resistentes ao fogo, que eram resistentes à magia. E a impressão que eu tenho é que essas mesmas criaturas não teriam esses poderes em Atas. A atmosfera em Atas é muito mais agressiva. Uma criatura resistente ao calor não teria essa resistência ao sol de Atas. Ainda assim, ela seria ferida por ele. Poderia se desidratar e morrer lá. Tenha isso em mente, se realmente forem para Atas. Vamos de noite. Bem, não sei se eu posso ajudar em mais alguma coisa. Claro, estou convindo com qualquer informação que você puder nos dar. Porque pelo que eu entendi, você viveu na primeira era, por assim dizer. Na primeira alteração. Ou antes da primeira alteração. Que não, era a Jade já estava alterando mais o mundo quando eu saí de lá. Ah, você já, então você acompanhou, então. Ele estava utilizando a Torre Pristina para secar mais o mundo ainda. Então, porque assim, ó, o que a gente entendeu... O que aconteceu com o seu mundo foi que tiveram várias alterações. Azul, e o seu mundo está sendo destruído por conta da cobiça do poder dele. Ou de qualquer um que tenha se apropriado dessa torre. Pristina. Dessa torre Pristina. Talvez essa torre Pristina, ou ela tenha a marca das runas de alteração, ou qualquer coisa do tipo. Do quê? Das runas de alteração. Não sei o que é isso. Enfim. E muitos das próximas gerações de seres vieram com essa alteração na própria composição biológica, por assim dizer, né? E a gente tá tentando entender isso daí também, mas sabe, tudo indica esse cara. E é verdade, parece que ele criou magia também. Você conhece agora o conceito de magia ou você entende como que magia funciona? Né? Que até então lá não tinha esse negócio de magia. E o pessoal que trouxe até a gente essas informações através dos livros antigos falam que ele e o grupo deles criaram a magia de forma que ela profanasse, ou a magia profana por si só, para acabar mais ainda com as criaturas e coisas do tipo. Mas pelo que eu estou vendo no mapa aqui, os Halflings continuam ainda, porque parece que eles foram os primeiros das civilizações do seu mundo, só que de alguma forma eles foram expulsos, ou eles não têm mais o poder igual o Rajat tem. Gente, eu acho que já vou indo, viu? Né? Antes que fique mais frio, né? E que eu ainda preciso pendurar a roupa lá. Né? Bem. Tá com a chave lá, então, tá com a chave. Gira, empurra e puxa. Até a próxima, espero que eu tenha aí. Tchau, tchau, tchau. 30. Mais Ariel. Até a próxima. Espero mudar para a próxima e cansar de vida. Sim, espero mesmo. Tchau, tchau. Ok, tchau, tchau. Vida, porra. Ok. Isso aí. Onde estávamos? Desculpa. Ah, tá. Vou procurar os nomes das eras, deixa aqui. Isso é coisa para historiador, não para Sareia. Rajat, ele é invencível. Não tem como derrotá-lo. Tem. Se você faz alguém sangrar. Né? Então. Até onde eu sei, Rajat não sangra. Não sangra. O que eu sei é que ele desenvolveu magia. E criou escolas de magia. Como? Ele ensinou magia. Ele criou a magia. Eu acho que ele conseguiu isso na Torre Pristina. E ensinou aos seus seguidores a magia. No entanto, ele ensinou a magia preservadora. A magia que não agride, o que agride menos o ambiente de Atas. É uma magia muito mais fraca. Mas aos seus campeões, ele ensinou a magia profanadora. Muito mais poderosa. E que destrói o mundo. Então provavelmente ele... tá. Então provavelmente do que ela tá falando de ensinar, qual que foi o esquema? Ele deve ter passado a marca para eles da alteração. Entendeu? E aí eles alteram as coisas para. Exato. E os discípulos, eles só aprendem os truquezinhos, coisa do tipo. Mas eles específicos têm a marca, porque a marca pode ser passada. Sim. Entendeu? É possível. Você chegou a ver algum deles ou não? Nunca viu? Sim, mas não há marcas, como você está dizendo. É, mas é porque elas podem ser invisíveis. Ou tá no embaixo da roupa. É. Alguém lá no refúgio lá não tem marca, né? Eu já vi conjuradores. Não, mas é diferente. Profanadores. Não tem marcas. Mas isso é só uma especulação. Como eles fazem a magia? O que é a magia profana? Eles alteram algo do ambiente para atacar seus inimigos? Eles sugam energia do ambiente. Sugam energia. Energia vital. Plantas secam. Animais morrem. O próprio deserto, a areia, colapsa e se torna mais fina. Cada vez mais fina, até se transformar em silt, o que criou o mar de silt. De alguma forma estão usando a água como fonte de vida. É, acho que sim. Não. Qualquer criatura viva. Energia vital, é como se eu tivesse a ronda da vida e sugasse a vida. Imagina. Tipo isso. E como que vocês, na sua época, o sol já era implacável assim já? Sim. E como que vocês sobreviviam a isso? Com muita dificuldade. Vocês não têm roupas especiais? Mas nos adaptamos. Não. Roupas comuns, como as que temos em Arkham. Roupas de pele, de pelos. Algumas poucas roupas de tecido, pois não há muitas plantas em Atas. Tudo é desértico. Não há vastas plantações de algodão como aquelas que eu vi em Arkham. Uma pergunta. Você disse que por várias vezes tentou voltar para lá, né? Sim. Por quê? Lá é meu mundo de origem. E quando eu cheguei a Arkham, eu me sentia deslocada, pois o mundo de Atas é um mundo bruto, assim como são as pessoas que vivem nele. E se você passar muito tempo em Atas, você será embrutecida por ele. Imagino que é difícil você sair do mundo bruto para um mundo onde... E eu não estava acostumada com a receptividade, com a empatia a camaradagem dos povos do deserto, que se tratam como família, que são contra, por exemplo, a escravidão. Ser escravo, né? Não. Mas em Atas é comum, escravo. Mas em Atas é comum. Então, é muito Atas, comum. Isso que eu dizer. Mas em Atas você não é escravo? Não. Você não escravizou também? Não. Você era só sobrevivente? Sim. Eu fazia de tudo para sobreviver. O que envolvia, incluía, quando necessário, assassinar uma pessoa no meio da noite para roubar suas provisões e sobreviver a mais um dia. Em Atas não se contam os anos, se contam os dias que você permanece vivo. Mas você não faz uma contagem do total dos dias. Você apenas diz: sobrevivi a mais um dia. Vocês têm mais alguma dúvida? Você... Eu não. Eu acho que eu estou pronta para ir para lá já. Algum conselho final? Não vá. Bom, eu sei se ele, mas... Se puderem evitar ir, não tem melhor. Como. Não tem como. Não tem como, a gente tem que ir. É inevitável. No chão, filho, vai lá pra baixo. Vai, Cleo, tem seu paninho. Não. Atas. Vai lá pra baixo, desce. É desconectado dos outros planos. Se vocês vão, garantam que vocês tenham uma forma de voltar. Ou ficaram presos lá pra sempre. Talvez a gente possa dominar lá. E você volta pra lá pra ser... Ah, não, tá, você morta. Não pode mais voltar. Não, mas que tá morta. Isso é só um momento só. Morta. Tá falando isso pra mim, né? É, foi mal. É porque a hora que a gente se tornar o Rajat, a gente ia precisar de uma pessoa pra tomar conta daquele lugar. E eu não vou poder ficar lá. E ele provavelmente vai ter que roubar já o pináculo da Prismatec lá, sei lá. Não sei se é o nome. A Prismatec. Não lembro também, mas eu sei o que é. Prismatia. A Priscilinha. Eu transfere pra vocês uma imagem mental de como é Atas, de acordo com os estudos planares dela, de como Atas é posicionado no cosmos. Essa imagem aqui. Depois eu posso traduzir pra vocês verem isso aí direitinho. Isso aí explica como que Atas é desconectado do resto do multiverso. Então entende-se que em Atas não tem, por exemplo, passagem pra outros planos. Não tem. E como que tem pra Sigil? É que Sigil tem pra todos, né? Sigil tem pra todos. Yes. Já um caminho de volta é complicadíssimo. Até porque magia não pode ser usada lá. Mesmo que você tente usar a viagem planar, por exemplo. Vai... Não vai funcionar. É como se você tentasse teletransportar, mas não tem uma não passagem, tem um caminho, não tem um caminho. É que a gente tem como sair, né? Vocês têm? A gente vai ter como sair. Vocês têm a porta. A gente tem a porta. Então a gente não precisa se preocupar como sair, a gente já vai ter a saída. Vocês precisam se preocupar em encontrar a porta. E isso. E estar com a chave. É, não. Estar não com perder a chave. A gente tá... Não, perder a chave é difícil. Ah, deixa eu perguntar uma coisa pra moça. Sim. Itens mágicos funcionam lá? Itens mágicos? Isso. Existem alguns poucos. Mas funcionam, então? Funcionam. Você acha que os itens, por exemplo, de Arton funcionariam lá? Ou devido lá a magia ser diferente ou não ser uma coisa boa, seria complicado pra gente usar nossos itens mágicos ou mesmo pra usar as nossas próprias magias de Arton? É possível que eles funcionem. Mas é possível que a magia de vocês lá profane o mundo. Pois vocês não têm o treinamento de um preservador. Como você assim? Não tem esse treinamento? Não. Treinamento de um preservador? É, alguém que usa uma magia que não mata o mundo. Só se a gente criar um... Só se a gente criar um reservatório. Um reservatório, sim. Eu posso fazer isso? Eu fiz seria isso com alma? É. Eu fiz isso com alma. É, por que não? Bem, mas eu não sei se lá a gente vai precisar... Mano, qualquer pessoa do mundo, se ouvir as coisas que estão nessa campanha, vai... Ih, como assim? Gente, foi longe demais. É. Mas a gente pode criar um reservatório de Ki. Sim. Pra gente poder usar. É, mano. De mana foi de Ki. Pra gente poder usar. Só que a gente não pode. Mas de onde a gente vai tirar isso aí? A gente tem que criar. Olha o Dom no pergolado agora. Dom! Dom! Por que ele não pode subir ali? Legal. Dom! Vem! Vem cá, filho. Vem! Tá cheio de luzinha ali. E a luzinha chama a atenção dele. Oi, filho. Tá com frio? Desce, tá com frio. E aí, o que mais? Acho que é isso. Tem alguma informação que a gente tá deixando escapar? Ou você acha que... Não sei, só perguntando por algo. Não, acho que é. Tá de bom tamanho. Não, acho que é isso. Acho que foi bem válido. Agora, a única coisa que a gente tem que fazer é ter um reservatório de... Gente. Olha. Recebi um chamado. Encontraram. Outra pessoa de Atos? Sim. Da hora. Estão trazendo pra cá. Pra cá? É. Não, vamos sair daqui então. Não, vamos lá pra os sensitivos. Sim, pra cá pros sensitivos. Ah, tá. Isso, então não pro seu plano. É, doido. Eles vão pro salão dos sensitivos, onde tá a entrada do seu plano. Boa, vamos lá. Ok. Bacana. Então é isso, gente. Agradeço pela atenção de vocês. Obrigado, hein, gente. A gente vai tentar criar então, sem puxar de nada, criar novo. A gente tem a runa da energia. Toff, uhum. Uma última coisa. Atas é desconectado do resto do multiverso. Quando estiverem lá, vocês perderão a conexão com o resto do multiverso. Sim. Vocês não conseguirão fazer funcionar qualquer forma de viagem para outros planos. Para bolsões dimensionais. Então a gente não vai conseguir abrir o nosso plano. Se vocês tiverem mochilas de carga de espaço infinito, é melhor que vocês as esvaziem e coloquem em mochilas comuns. Ou vocês não conseguirão acessar o conteúdo delas. E vocês perderão contato conosco. Fique tranquilos. O Panteão não alcança Atas. Bom, mas qualquer forma vocês já sabem então onde a gente está. Vamos dar uma data aí. Você acha que 24 horas a gente resolve isso? Não. A gente não sabe onde que a gente vai sair em Atas. Se a gente sair do outro lado do mundo, a gente vai ter que andar muito pra chegar. Eu chutaria um ano e meio aí. Tipo, 20 masmorras. Que isso? Tá. A gente vai... Bem, imagina assim. Se algum deus conseguir entrar no meu plano, é porque a gente morreu. Por Asger, eu espero que isso não ocorra. É, então. Então, assim, se alguma hora algum de vocês tentar entrar aqui e conseguir, é porque a gente morreu. Ou pelo menos é porque eu morri. Se ele, você está viva. Cala a boca, a gente pode criar. A gente pode criar um gatilho de defesa. O que é um gatilho de defesa? A gente faz um... É uma carta armadilha. A gente faz tipo um link nosso. Se o link inteiro for desconectado, de alguma forma, a runa volta o tempo e volta a gente pra cá. Não sei. Ou a nossa alma. Mas é que eu acho que a hora que a gente passar pra lá já vai ser cortado. Porque lá é totalmente desconectado do multiverso, né? É, isso é. Então, é por causa da runa, tá ligado? É. Não sei. Vamos com a cara que acordar, já dá tudo certo. Vai. Tem que dar. Vai dar bom. Vai sim. Só que a nossa habilidade vai ser infinitamente nerfada. Vai. E esse foi o jeito do mestre. Fudeu nossas coisas, né? Mas tudo bem. Atas faz isso. Quem vai me fuder só eu. Sim. Quem vai mais se fuder sou então, eu. Então, por que mais você? Porque eu sou um conjurador que eu não bato. A toca ainda bate na mão. Eu não bato na mão. Todas as minhas resistências vão pra vala, pelo jeito. Os meus itens mágicos provavelmente não vão funcionar. Tem outra pessoa que vai se fuder também, grandão. Quem? Só. Ah, porque ele é deus, né? O que é um deus sem seus seguidores? É. Ele vai perder os poderes de deus. Bom, então vamos fazer assim, Siri. Vamos arrumar umas mochilas. Eu vou tentar pegar... Você lembra o jogo já das almas? Vou tentar criar um só que de energia. Sim. Tá? Eu vou tentar fazer alguma coisa parecida também. Beleza. Com algum item. Chegam os elfos. Eu vou ter que ficar aqui dentro, porque eu não posso usar a runa lá fora. Tudo bem, sem problemas. Eu vou lá fora conversar com os elfos. Demorou. Então lá dentro eu já vou tentar criar um jarro das almas, no caso. Ok. Um portátil. Só que não com um espaço de carga infinita. Mas eu vou depois vou pegar, usar a runa da energia e carregar ele pra saber que eu poderia usar, sei lá, magia durante um ano ali se eu quisesse. Sem gastar. Pergunta, okay. Usar um cajado afetaria esse mundo também, como que eles disseram? Sim. Mesmo se é um cajado que tem cargas, e aí você gasta a energia do cajado pra fazer essas magias? Vai ter que testar. Ah, caralho. Caralho, eu sou inteligente, eu uso o mundo da compreensão ali. Se for necessário. Tá, teoricamente, enquanto você estiver utilizando as cargas do cajado... Tá tranquilo. Tá tranquilo, né? É na hora de abastecer as cargas só que do cajado. Quando for carregar as cargas do cajado, ele vai sugar energia. Sim. O que acontece diuturnamente. Mas e se eu carregar o cajado, por exemplo, com a runa da energia? Ao invés de deixar ele se abastecer ao amanhecer? Teoricamente, daria tudo certo. Certo. Daria bom. Entendendo-se que as runas funcionariam. Sim. O que talvez é uma possibilidade das runas não funcionarem lá. Também. Ou pelo menos funcionarem pela metade, vamos dizer assim. Sim. Ter também. Um debuff. Também. Ok. Chegam os elfos. Ok. Trazem um mu. Um mu. Um mu. Uou! Vem um mu. Como que é o nome dele? Aries. Mu de Ares! Não, Ares de Mu. Ares de Mu. Eles trazem um Mu. Que é humano, meio humano, meio anão. Meio humano, meio anão. E de fato, vocês olham pra ele, ele é humano, só que ele tem, assim, feições características de anão. É um anão de dois andares. É um anão de dois andares. Você já viu um anão de dois andares? Não. Depois você coloca no YouTube Shorts, você procura anão de dois andares. É um cara. Ele tá numa festa, sei lá, se é um casamento, sabe o que porra que é? Você olha pro maluco, é um anão com 1,75m, 1,80m. É exatamente isso é que tá diante de vocês. É bizarro, velho, é bizarro. Ele é muito forte, muito corpulento. E assim, ele tem afeição no rosto, assim, como se fosse um anão, lembra um anão? É. Um anão de 2 metros de altura. Um anãozão. E ele chega... E o nome dele é Ares. Ares? Bom dia. Tipo, o deus da guerra? Sim. O nome dele é Ares. Ele... Oh, vocês gostariam de falar comigo? Sim, se possível, se eu for atrapalhar você. Não, sem problema. Pode ser, o que precisam. A gente tá indo pra Atas, às vezes. Você tá ouvindo. Gostaria. Por que tá ouvindo? Vocês não estão linkados? Não tá transmitindo pra ele? Não deixa passar as coisas, não. Você não quer? Não. Tá bom. O que vem pra cá não vai, né? Casa da uva agora é meu plano. Se você quiser comunicar com ela, se quiser deixar o link ativo pra ela ouvir, você pode. Não, tá tranquilo. Sem qualquer prejuízo. Não, casa da uva, filho. Tá? Beleza. Digam, o que precisam saber? A gente tá indo pra Atas. O quê? Acharam um caminho? Todo mundo tem essa reação. Caralho, ninguém já sabe o caminho pra ir pra Atas aqui? Achamos. E a gente gostaria de informações. Faz quanto tempo que você saiu de lá? Uns 5 anos, mais ou menos. Ok, informações recentes. Como é que tá lá? Eu falo mais ou menos as informações que a gente tem e eu quero saber, tipo, o que mudou, se esse Rajat ainda tá lá. Rajat? É. Não. Não tem Rajat mais. Rajat foi destruído ou aprisionado, eu não sei ao certo. Ok, menos mal. O Boris acabou com ele. E os outros campeões. É, os campeões juntos? Sim. Porque quer ver Boris aquela... se transformou no dragão de Tyr pra deter Rajat. Ok. E Boris não está mais no mundo. Alguns dizem que Boris está em algum outro... outra dimensão, algum lugar assim, aprisionando o Rajat. Legal. Mantendo o Rajat preso. Boris é conhecido como o Dragão de Tyr. Isso faz bastante tempo. É, imagina, provavelmente o última informação que a gente tem é Zoando. Os campeões de Rajat se tornaram os reis feiticeiros. E a pirâmide ainda existe? A pirâmide de Deus lá? Em Tyr? Em Tyr? É, existe Tyr ainda ou não existe? Sim, existe. Ok, Tyr. Kala que governa Tyr, é o rei feiticeiro agora. Ok, ele é. É um dos 13. É um desgraçado. Ah, ele é um dos campeões, né? Filho da puta. Ele é um dos 13 campeões. Sim. Ele é qual deles? Qual que é o alcunha dele? Caralho. Não sei do matador de homens. Matador de homens, você não marcou? Não tinha. Não tinha. Ah. Kalak, ele é a perdição dos ogros. Ah, dos ogros. Eles terminou os ogros em Tyr. Em Atas. Ok. Ele governa Tyr. E tá a mesma merda de quando tava o Rajat, é isso, né? Um pouco pior. Um pouco pior? Ainda continua a destruição do mundo? Caralho! Mas pior no sentido também da opressão. Esse lugar aqui é um paraíso. Tem aquela mulher maluca com espadas na cabeça. Sim. Que aterroriza todo mundo aqui. Mas aí é só você faz merda. Aquela mulher maluca. Aqui tem... comida, água. Tem aqueles... aquelas guildas estranhas. Sim. Como... Os daqui são os melhorzinhos. É, a gente aqui é legal. Mais tranquilos. Mas tem uns que são muito malucos. Tem uns que acham que todos estão mortos já. Tem bandidos. Mas vejam. Aqui tem água e comida em abundância. Em Atas, a única coisa que tem em abundância é areia. E sol. E Ralph. Não, infelizmente nunca cruzei com um. Não, nem foi, não. Eles são terríveis. Agora, os reis feiticeiros dominam as cidades-estados. Eles governam as cidades-estados com punho de ferro. Embora em Atas esse sentido não, essa frase não faça muito sentido. É. Tyr é o único lugar onde existe uma mina de metal. Todo o escasso metal que existe em Atas vem de Tyr. Por isso vocês imaginam o quão poderoso Kalak é. E os reis feiticeiros, eles acrescentaram algo terrível e opressor. Aqui... vocês têm clérigos, não tem? Uhum. Eles recebem poder dos deuses. Aqui existem deuses. Sim. Em Atas não existem deuses. Existem os reis feiticeiros. Em Atas existem clérigos também. Mas eles não recebem seus poderes dos deuses. Eles recebem poderes da natureza, dos elementos. Existem clérigos do fogo. Existem clérigos do ar, da terra. Raríssimos da água. Não seriam como se fossem druidas daqui? Não, são diferentes dos druidas. Caralho. Eles personificam os elementos. Mas os reis feiticeiros possuem os seus templários. Eles são como se fossem clérigos dos reis feiticeiros. E são também a sua milícia. Vigiam as cidades-estados. E... entregam qualquer ato não desejado pelo rei feiticeiro ao seu soberano. Eles possuem ouvidos e olhos em todas as partes de seus domínios. Eles não devem ser muito gente boa com forasteiros, né? Oh, nunca são. Aliás, eles não são gente boa com ninguém. Só com eles próprios. Mas, por exemplo, a gente que é... a gente não é visivelmente de outro mundo, né? Não se preocupem com isso. os atasianos, eles são muito diversos. Por exemplo... Tinha um grilo que falava? Por exemplo, aqui... É um lugar que reúne muitos mundos e vem muitas pessoas desses muitos mundos. Mas uma coisa se torna comum. Os elfos, por exemplo. Invariavelmente eles têm a pele clara. Existem elfos negros? Existem. Mas os elfos ou eles são elfos negros ou eles são os elfos de pele clara. Em Atas você pode encontrar elfos de pele azul, esverdeada, cheia de bolinhas coloridas. É como se o nosso sol que queima a todos também alterasse, enlouquecesse as criaturas do mundo na sua aparência. Bem, o que mais vocês querem saber? Pelo que eu tô entendendo, eu posso estar muito brisado. A principal fonte não é nem o planeta ou esse mundo cristão, é o próprio Sol. Esse pináculo aí tá puxando a energia do Sol, trazendo pra Terra e destruindo tudo. E matando o mundo e matando o Sol. Uhum, né? Sim. Se o pináculo talvez resolva. Bem possível. Só que o sol já tá num nível que já tá pronto de explodir a qualquer momento. Que é bem mais ou menos aquilo que você falou. O sol é tipo uma gigante vermelha. É um sol que era um sol amarelo como o nosso, se tornou uma gigante vermelha, né? Cresce, chega mais perto do planetinho e... Como que você veio pra cá? Eu estava perdido. Minha embarcação onde eu estava tinha naufragado no mar de Silt. Eu estava tentando escapar de lá e acabei atravessando um portal. Não sei como e vim parar aqui. Então tem portais em Atas. Sim. Na verdade, não foi bem pra cá que eu vim parar. Eu saí num outro lugar antes e acabei chegando aqui depois. Lembrar pra onde que vai. Enfim, depois eu vou lembrar essa informação e eu passo pra vocês. Mas existe um portal no Mar de Silt que leva pra um plano paralimental, se não me engano, um plano paralimental das cinzas. Lembro agora, se não me engano, é o plano das cinzas. Esse portal leve e lá ele foi pra Sigil depois. Ok, perfeito. Depois eu encontro essa informação. Se não me engano, é o plano das cinzas que vai. Que, se não me engano, é um plano que tinha... saída para os destruidores. É pros caras que a gente... Isso, os caras da Pentair. Aliado. Isso, esses mesmos, eu lembro. Se não me engano, o que eu lembro é isso. Ele saiu de Atas, caiu naquele plano, achou o portal e foi para os destruidores. Foi para Pentair. E aí ele chegou em cima. Tem um portal. Precisava saber. Tem, o que mais? Você já tocou com o pessoal já? Tá. Demora muito pra você fazer o que você quer. Uhum. Tá? Então. Acho que não. Bom, o principal é a gente tem dificuldade de usar magia, certo? Né? A gente pode tentar restaurar o sol de alguma forma. Sim. Destruir aquela porra daquele pináculo lá. E... A gente pode distribuir água pra eles. O que a gente pode fazer? Mestre Kami. Mas uma coisa é complicada. O Rajat não tá mais lá, ok? Tá em outro lugar e o Boris tá mantendo ele lá dentro. Sim. É. Se o Boros. Eu não sei quem que tá tomando conta lá da pirâmide lá. É o Danango, é o novo. É verdade, é do ogro lá. Isso, o rachão aí, é. O Boros pôs o rajado de castigo no cantinho e ele fica assim pra ele. Isto é uma vergonha. Isto é uma vergonha. Aí eu... Boris Casoy, o jornalista. Aí eu... Na hora que perceber que tem alguém ali interferindo de alguma forma, ele vai sair de lá, ele vai voltar e vai colocar. O que tá acontecendo aí, caralho? Tem uma possibilidade. Ah. Dragão de tiro. É, em Atas não tem dragões como aqui. Ah, o mas os reis feiticeiros eles fazem um ritual e se transformam em dragões. Se transformam em dragões. Sim. Ah, como que eles têm a referência dos vagos? Você não tem os vagos que é? Ah, isso eu não sei. E por que os Ralph não são canibal? Ah! Não é canibal, eles só são carnívoros. Porque aqueles baixinhos não prestam. Quando eu cheguei aqui, a primeira vez que eu trobei Tim Halpern na rua, menina, eu me borrei todo. Achei que eu fosse virar a janta. Dei sorte. Então é isso. A gente vai ter que tentar se proteger desse sol. É. Caralho. Vamos. A gente precisa voltar pro seu plano. Fazer todos os preparativos com magia e tudo mais. Resistência. A gente tentar sobreviver ao clima, primeiramente. Sim. Esse vai ser o nosso maior problema. Uhum. Acho que é só isso então, Ares. Tá bem. A gente agradece a sua colaboração aí. De nada. Se tiver alguma coisa que possamos fazer pra agradecer, não existe. É só não levar ele de volta. Não. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Não preciso de nada, não. Aqui é bem sossegado. Você quer um tipo? Boa sorte pra vocês. Não, obrigado. Aqueles lá são osso duro. Ah, a gente ia precisar muito, né? Você também é psionico? Adorador, adorador! Tô brincando. Você também é psionico, verdade. ou só as criaturas mais bestiais são... humanoides, não. Sou. Só pra saber se a gente encontrar tipo, criaturas que não são tipo... Porque a gente conheceu um Drip Queen. A gente tem um Drip Queen aqui com a gente. E a gente sabe que ele é um psiônico. Só pra saber se pessoas tipo igual você, humanoides, elfos, também vão ser psiônicos. Eu diria assim que... 90% das criaturas são psiônicas em Atas. E aí cada um tem uma habilidade diferente. Sim. As habilidades psiônicas, elas se assemelham em efeitos às magias que vocês têm aqui. Eu imagino que sim. Oh, é verdade. Só que a fonte de poder é diferente. Esses três aí. Não três. Pode ser cancelada por dissipar magia. Esses três aí, cada um deles tem uma característica especial, junto com o Boris. Ou são todos os três. Ah? Os 13 também, os reis feiticeiros. Agora são só 6, né? Na verdade. Não. Vou colocar 6 feiticeiros? Reis feiticeiros. Reis. Reis. Os reis. Troca o R por S, os S por R. Então são 13 reis feiticeiros agora. 12. 12, é. Não tem Boris. Não tem o Boris, é. O Boris tá lá cuidando do cara. Eu acho que são 12 cidades-estados. Não tenho certeza, não, mas acredito que sim. As mais famosas são Tyr, Drage. Não lembro o nome das outras. Não sei se a hora que a gente chegar eles vão todo mundo convergir pra Tyr, não sei qual é o seu rolê. Mas se cada um tiver uma especificidade, aí morreu. É, eles têm suas características próprias. E quais são, tu sabe? Não. Boris, que é o principal, você sabe me dizer? Não, eu não cheguei a conhecer Boris. Só ouvi falar. Bem, agradecemos mais uma vez. Se precisarem de qualquer coisa, podem me chamar. Muito obrigado, Alice. E aceito uma bebida se vocês quiserem me pagar uma qualquer dia. Até mais. Alô, vou ali tomar umas sensações antes de ir embora. Sim, é muito bom. Toma um voucher. Oh, obrigado. Isso daí é que distribui VIP pros outros. Distribui VIP pra todo mundo. Não, eu distribuo a primeira sensação, pra galera voltar e comprar as VIP. A primeira droga é de graça. É. Uhum. E aí depois você vicia. Ok. Acho que por hoje é isso. Estão congelando. Acho que avançou bastante. Vocês têm bastante informação sobre Atas. Sobre Dark Sun. Acho que dá pra vocês matutarem na mente coisas pra se fazer na próxima sessão. Eu conhecia Dark Sun, não. Dark Sun, não. É, tem Dark Sun. Vamos fechar? Vamos encerrar então. Apagando a luz da Torre Deviante. Opa, não.